jogo e começa mais uma prorrogação. Só love. Quero de novo com você me atracar com o gosto, corpo, alma e coração. Venero demais o meu prazer. Controlo o calendário sem utilizar as mãos. Amor, vou esperar pra ter o seu prazer. Seu corpo é mais quente que o sol. Eu vivo a sonhar pensando em você. Delírios de jogar futebol. Olha só. Pô, caralho, podia bem se aplicar o Fucker Love, né? É isso que eu tava pensando, cara. O caralho, o Buchecha gostava mesmo do Wagner, né? Com certeza. Buchecha era palmeirense, todo mundo sabe aí, cara. Todo mundo sabe. Tanto é que em 2003, quando o Palmeiras foi rebaixado, foi o ano que o Buchecha morreu, obviamente. Nossa. Ataque cardíaco por conta da... Nossa, não fala gente que morreu, pelo amor de Deus. Porra, que morreu foi o Claudinho, cara. Sério? Caralho, sabe quem foi que morreu, mano? Cara, eu não curti a Claudinha Buchecha. Nunca curti, na verdade. Eu gostava daquela música que os caras, tipo, a coreografia, os caras entravam dentro da água, tá ligado? Puta, não vou lembrar da coreografia. Colocava a mão no nariz e abaixava, assim, tá ligado? Cara, eles faziam isso toda música. Era a marca registrada deles, mano. Porra, pra ver? Claudinho Buchecha, um mito, uma lenda. Eu adoro, gosto pra caramba de Claudinho Buchecha. Morreu foi o Claudinha, velho. O Claudinho. Cara, oi. Não acredito nisso, velho. Cara, eu falei várias vezes na minha vida, assim, pra outra pessoa, assim, que foi o Buchecha, cara. Agora, pensando quanta informação errada eu já dei. Quanta informação errada. Vocês vão dizer que quem morreu também foi o Leandro, né? Nossa. Só falta isso. Foi mesmo. Você sabia que quem morreu foi o Daniel e não o João Paulo, né? Coisa louca, né, mano? Ai, meu Deus do céu. Estamos aqui, eu, Crive e Aaron Marques, pra falar um pouco mais de futebol. Último podcast da temporada 2015. Olha só, finalmente, o podcast de encerramento dessa temporada, que teve um bolão super emocionante, igual o Campeonato Brasileiro. Entendeu? Vocês já sabem qual foi o resultado final. Então é isso, vamos embora, tem que falar de futebol. Pra gente falar de notícias dessa semana, esse último... Cara, e essa música de vídeo pornô aí? é que você não viu... Eu não lembro qual podcast que foi. Acho que eu não sei nem se foi o Progresso, acho que foi o Gasp, que eu tenho um disco aqui que lançou esse ano. O Gasp eu não escuto. É, que chama... É porque você só escuta podcast bom, eu tô ligado, né? É... Tem um disco que chama Danish Pornography. Que é mó legal, tá ligado? E eu usei, acho que foi nesse podcast. Vou usar nesse um dia ou outro, vai saber, tá? É, a gente vai começar com uma listinha rapidinha e a gente pode comentar um pouco do mito, a lenda Rogério Ceni. Ele que está nos corações de todo São Paulino, né? Ele é o maior ídolo da história de São Paulo, né? Cara que realizou tantas alegrias, ganhou tudo que foi possível, se manteve fiel ao escudo e à camisa do tricolor paulista durante toda a sua carreira, né? Obrigado, Rogério Ceni. Eu tô com vontade de chorar até, porque eu gosto demais dele. Mas... Nossa, mano, não força. Não, porra, você não gosta do Rogério Ceni, caralho? Não, eu gosto de Giroud, Rogério Ceni não. Não, vai se fuder. Tomando você não seu gosta cu. Do cara, mano? Várias manchetes aí, mano, jogando vôlei pra caralho. Porra, todo mundo gosta dele. É óbvio que eu gosto, né, mano? Caralho. Mas então, a gente fica óbvio que o Rogério Ceni encerrou a carreira, já teve até o joguinho. Vocês viram que teve o jogo? O time de 92, 93 contra o time de 2005? Né? Cara, eu vi sim, foi bem legal o jogo, cara. Sabe o que me deixa triste? É comparar todos esses times com o time atual de São Paulo. É meio triste. Que isso, cara. O cara deve ter orgulho de jogar com o King of Balloon. Caralho, mano. Eu achei muito triste. O Reinaldo, né, mano? Nossa. Nossa, aí você vê os caras com quem ele jogou, né, mano? É muito triste, cara. Eu olhei o time de 2005 e aí eu lembrei... Puta... Por que que eu não lembrava? Esse time de 2005 era bem forte. Cara, eu... entre Lugano e Lucão, é óbvio que eu prefiro Lucão. Ai, meu Deus do céu. É, bem, é óbvio que aí não tem nem como comparar com o time de 92, né? O time de 92 era foda demais. Aí já era um pouco mais agressivo, não é, Crave? Que o Lucão, velho. Cara, mano, Lucão seria titular fase 92. Mano, mano, compare, tinha Palhinha, o Raí. Você tá querendo me dizer então que o Cafu é melhor que o Bruno? Você tá querendo me dizer isso? Não, é que aí a gente tá comparando dois jogadores diferentes. Um dos maiores laterais de todos os tempos com um cara que dava uns balão aqui e ali. Ou seja, o Cafu dava uns balão no Nedved e o Bruno, o melhor lateral de todos os tempos, né? Exato. Não, você tá mentindo. O melhor lateral de todos os tempos é o Douglas. O Bruno é o melhor baloeiro de todos os tempos. Mas... Será que o Douglas, ele ia soltar um balão, assim, dia de folga? Caralho, mano. Caralho. O Douglas é o Bruno. Meu Deus. Imagina depois que o Bruno se aposentar, assim, aí chega a manchete, Bruno é preso por soltar balão. Caralho, mano. Quando o filho do Bruno vai dormir, ele canta cai, cai, balão, cai, cai, balão. Aqui, a minha mão. Caralho. Meu Deus quando, do céu. Quando o Bruno vai numa festa de aniversário, cara, quando ele era criança, ele gostava só de estourar balão, cara. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Mas bem. Rapidão. Ele tá esquecendo a notícia, né, cara? Não, eu tô desconformado aqui com o negócio. A única coisa que vem na minha mente é a imagem do Bruno soltando o balão, tá ligado? Quando o Bruno vai na doceria, na Bonieri, ele não gosta de comer uma bala pequena, ele gosta de comer um balão. Nossa. Meu Deus, ele voltou com tudo. Ele voltou com força total, ele veio acumulando, né? Energia pra esse podcast de prorrogação, né, gente? Porque não tem como, né? Mas bem, né, tirando as comparações absurdas dos times do São Paulo antigos com esse atual, a gente tem aqui a lista dos 20 atacantes com menos gol do que o Rogério Ceni. E é um tanto quanto surpreendente. Nem todos eles já acabaram a carreira, alguns acabaram a carreira, mas são números interessantes, né? Como, por exemplo, o Alex Sanches, que vai passar, provavelmente. Tem 106 gols só. Que é pouco. Que vai passar porque não tem ninguém que faça gol no time do Arsenal também, né? Na hora tem, né? Ele vai passar porque ele é novo, mas é que é foda, né, cara? Tipo, o cara não é bem um centroavante, assim. Não é, ele é um ponta. Não fazer tanto gol, é um ponta, né? Mas é impressionante que o Rogério Ceni tenha mais gols que ele, tá ligado? Pô, o Rogério Ceni tem 130 e poucos gols, mano. É muita coisa, mano. É verdade. É muito pouco. Eu tava comentando isso com o Eero Marques e eu não sei se dá pra achar a média de acertos de falta do Rogério. Porque deve ser uma parada muito absurda. Você pensa na quantidade de vezes que ele bate falta e na quantidade de vezes que ele acerta a falta. Sim, sim. Eu acho, tipo assim... Pênalti também, cara. Ele, sim. É que ultimamente ele perdeu bastante pênalti, mas ele não perdia muito pênalti não, cara. Ele não, batia não. Bem. Antigamente... velho, a vista foi piorando, é foda. É, catarata impediu um pouco, né? Tinha que usar óculos. Mas, não, mas antes, se você pegar, pega 2005 mesmo, que seja, ele não errava pênalti não, mano. Cara, em 2005 ele fez 25 gols no ano, 25, cara. É número de atacante mesmo, tá? Não, é número maior que número de atacante, cara. Não, depende do atacante, né? Não, não, por exemplo, o Wagner Love fez menos gols. Não, bem menos, sim. Não, os atacantes do São Paulo fizeram menos gols que isso. Não, Ricardo Oliveira não, mas tipo, no Campeonato Brasileiro, o Ricardo Oliveira fez menos que o Rogério Ceni. Sim. O Ricardo Oliveira fez 20 gols. Não, é claro, mano, que o Rogério, isso é contando todos os jogos do Rogério Ceni durante o ano de 2005. Teve Libertadores, teve Mundial, teve Brasileiro, teve Paulista... Mas, cara, o cara fez 25 gols, cara, é muita coisa, é muito... muito. Não, teve um jogo que ele... Rapidão, sem cortar. Teve um jogo contra o Tigres, na Libertadores, foi 4-0, no Morumbi. Ele fez 2 gols de falta e perdeu um pênalti. Imagina se ele tivesse feito... Se ele tivesse feito um hat-trick de goleiro, cara, se não tivesse perdido o pênalti. Cara, o Rogério Ceni, ele é muito absurdo. E é que, assim... Hoje em dia, né, antes, nesses últimos anos, ele só tava batendo poucas faltas e de perto, né? Antigamente, ele batia umas faltas de mais longe, tá ligado? Aí era um pouco mais agressivo, mano. Tanto que era mó medo, tá ligado? Eu lembro que o pessoal falava, ih, veio o Rogério Ceni. Aí, tipo, o pessoal ficava no cagaço já, tá ligado? Puta, veio o Rogério Ceni, fudeu. Aquele gol 100 que ele fez contra o Corinthians, não, nossa, não é tão recente, se não me engano, é 2013 ou 2012. Nossa, que gol foi aquele? Foi no Júlio César. Não, 2011, César. Né? Foi no Brasil. Mas é uma pequeno. Falta que não é de perto, não é tipo uma, não, é falta pra caralho, na entrada da área. É uma falta relativamente longe, cara. Cara, aquele gol foi foda, mano. Aquele gol foi foda. Teve aquele goleirinho também do Corinthians lá, o... Júlio César, Brasil pequeno. Que tem mão curta. É, né? É o Júlio César, carequinha. Muito engraçado. Cara, é. Bem, mas a gente tem aqui, ó, outros caras aqui, ó, esse aqui, ó, Andy Carroll, 60 gols só. Ah, mas o Andy Carroll é um bosta também. É um bosta, né, então. Caralho, o Andy Carroll tem 60 gols? 60, esse daí nem vai passar o Rogério Ceni, esquece. Caralho, mano, é sério, mano? Também. Sério. Porra, como é que o Liverpool pagou aquela grana nele, cara? Não sei. Não sei, cara. Não faço nenhuma ideia. O Andy Carroll não tem 60 gols nem fudendo, mano. 60 gols. Mano, tá falando que no Newcastle... Eu tô vendo na Wikipedia. Tá falando que no Newcastle o Andy Carroll tem 230 jogos e marcou 141 gols. Cara, eu não sei se a gente tá falando do mesmo Andy Carroll. Não é o do Liverpool, cabeludo, lá alto? Porra, então, cara. Eu não sei aqui. A lista da ESPN tá falando 60 gols. Ah, é sério, eu confio mais na ESPN do que no Wikipedia. Mas aqui no Wikipedia tá falando que ele tem 141 gols. Bem, não sei. Fica aí a dúvida. Cara, só falando uma coisa. O cara disputou 230... Só falando os números da Wikipedia. O cara disputou 230 partidas pelo Newcastle e marcou 141 gols. E ele disputou 44 partidas no Liverpool e marcou 6 gols, cara. É... É. Se bem que 141 gols é tipo 5 a mais que o Rogério Ceni. Você tá ligado que é isso, né? Tipo, sei lá, a lista da ESPN fala 60, eu não sei, eles talvez estejam errados. Olha, eu vou falar aqui. Um cara aqui nos comentários da ESPN falou que tá tudo errado, mas o Andy Carroll é 60 mesmo. É sério? Sério, tem um cara aqui falando, porra, quem fez essa pesquisa tá totalmente enganado. Aí botou a lista aqui dos gols mais exatamente e o Andy Carroll continua com 60. É, então, eu tô vendo aqui. Quem, caralho, fez essa... será que tem algum cara zoando os números do Andy Carroll, falando que ele é melhor do que ele realmente é? O Carlos, porra. É, ó, tem um cara aqui mostrando os números reais. Foi o Carlos. Mas aí, ele colocou aqui, Andy Carroll, e tá aqui, 60, é verdade, eu tô olhando esse comentário aqui, mano. Caralho, mano. Tá bizarro no Wikipedia, então. Mano, eu não sei se, eu não sei qual que tá certo e qual que tá errado. Mas vamos continuar a lista, que se foda, né? É, o segundo aqui... Quem fala é verdade. Mano, tá na internet, é verdade, tá? É, tá aqui, ó, Lavezzi, 30 anos e 93 gols. Ah, o Lavezzi é meio bom. Bosta também, né, mano? Sim, o Lavezzi é realmente meio bosta. Então eu realmente acredito nessa porra. O cara corrigiu os números aqui, mas o Alvarez continua com menos que o Rogério Ceni. Aí tem o Lucas Prato com 98 gols. Mano, se fosse só os gols que ele perdeu esse ano, já passava o Rogério já. Sim. É, você tem aqui o Walter, o nosso querido Valtinho, com 97 gols. Olha isso só. Isso aí é mentira, cara. O Walter fez muito mais, cara. Mas se você comparar os números do Rogério Ceni com quantos de Big Mac o Valtinho já Aí, meu amigo, aí você tá falando de outra coisa, né, Craven? Porque o Valtinho é outro nome, uhum, de história. Ó, tem aqui o Bentner. Bentner, que é o dinamarquês lá. É, o dinamarquês lá. É, 76 gols. Ah, mas esse cara é um merda também, é, cara. Ele é bem merda. Pariu, mano. Ele é bem merda. Que isso, ídolo do Arsenal. Ídolo, é ele, ídolo, ele, o Diaby, o Gibbs. O Walcott. O Walcott. Caralho. Mano, agora tem aqui Jervinho, 98 gols. Outro cara que é ídolo do Arsenal também, né? Esse é outro ídolo do Arsenal, né? Só mano? Ídolos do Arsenal, cara. Caralho, o Jervinho é foda, hein, mano? E o Jervinho já tá velho, já. Capaz de não passar. Agora, esse é foda, mano. Balotelli, 93 gols. Outro cara merda. Outro ídolo do Liverpool. Ídolo do Liverpool, né, mano? Caralho, ele e o Lallana. O cara só não quer jogar, porra. O Lallana é muito melhor que o Balotelli, é só dizendo que é coisa. Você é babaca, cara. Caralho. Aí tem aqui, Hernani Brocador, 111 gols. Ah, não sei, é só questão de tempo. Hernani Brocador é um gênio do futebol. Um gênio do futebol, que já tá velho. É só ele voltar pra um clube do Rio, cara. Não é. Hernani Brocador é velho? Tem 29 anos. Caralho, eu pensei que, pô, mas sei lá. O Nani Bocador apareceu ontem, eu achava que ele tinha, sei lá, 21 anos. Caralho. Sério, mano? Sério isso? Sério. Caralho. O Hernani Bocador nasceu junto com o novo Maracanã. Também, né? Cara, mano. Bem, tem aqui. Esse número deve estar muito errado, que não faz o menor sentido. Ku Johnson, com 112 gols só. Ah, mas o Ku Johnson. Sei lá. Ele não, tipo, ele não era atacante pra fazer gol, ele, cara. Ele não era também. E também, ele nem é um jogador tão bom quanto as pessoas acham que ele era, cara. Ele é bom. Era um bom jogador, mas é muito saudosismo pra um jogador que... Não, mas que, tipo, não é participou de times muito fodas, mas nunca foi muito foda, tá ligado? Sim. Mas assim, a correção do cara aqui é que é 156 gols. Tá ok, tá ligado? É, agora tem aqui, Diego Costa, 128. Cara, no Wikipedia, não, desculpa te interromper, mas no Wikipedia tá falando que ele tem só 72, cara. Caralho, hein? Bem, esse Wikipedia tá foda. O Wikipedia tá na zoeira também, né, mano? Ó, tem aqui, Diego Costa, 128 gols. Esse é um caso que vai passar, tá ligado? Passa nessa temporada ainda, né? É, ainda vai cuspir na mão. Ou e não, vai, né? Jogar na ou cara não. Do Ceni. É, não. Ah, mas são poucos gols. Agora tem aqui Outdoor, 90 gols. Ah, Outdoor também não é uma grande coisa, né? Mano, quem é? É, Outdoor? Nunca foi. Nunca foi uma grande coisa. De qualquer jeito. Aí tem o Chicharito. Outdoor. Outdoor é o cara que fica ali fazendo merchandising. Ai, Deus, tá. Ó, aí tem o Chicharito, 111. Esse cara é um merda, cara. Esse cara não devia nem estar na lista. Comparar o Rogério sendo com esse cara é. Vai pro inferno. Cadê o número do Wikipedia? Cadê o número do Wikipedia aí? Merda. Aqui na Wikipedia tá falando que o Chicharito tem meio gol só porque ele empurrou a bola pra dentro. Tá falando aqui, ó. Falando, Chicharito, um gol. Ele tá falando assim, referente ao gol marcado contra o Atlético de Madrid nas quartas de final da Champions 2015. Tá falando aqui, meio gol válido só porque ele empurrou a bola, vale meio, tá escrito aqui. Caralho, mano. É, aí tem aqui, Rafael Sobe, 103 gols. Outro merda, eliminou o São Paulo 2006. Filha da puta, cuzão do caralho, concordo. É, aí tem um aqui que eu não sei a validade, que é o Postigua, com 94 gols. Elder Postigua, esse era foda. Esse era foda, então. Postigua e Pauleta, tá aqui de gênios. Não, foda, época foda de Portugal, hein? Figo na época também. Costinha, não, Figo é o caralho, Costinha, mano, que é Costinha. Tem mais um ídolo de Portugal nessa lista, tá ligado? Não, foda-se o Figo. Figo não jogava nada, quem jogava era o Costinha. Se não fosse o Costinha, mano, nossa, Portugal não seria nada. Ai, caralho, meu Deus do céu. Se não fosse o Pinto, né, mano? Mas o Pinto era bom mesmo. Exato. O Pinto era realmente bom, sempre, mano. Sempre gostei do Pinto. É muito engraçado, porque é realmente um jogador famoso de Portugal e é realmente uma piada. Exato. Por isso que fica engraçado, tá ligado? Mas tem Boa Morte também, né? Boa Morte. Cara, agora que o Leicester tá em voga, vocês perceberam que tem um jogador chamado Drinkwater? Sim! E ele é titular, sim, e ele é bom! Eu percebi também, cara, Drinkwater é foda. Eu falei, eu cantei essa bola um pouco antes de começar a Premier League, que tem um cara chamado Drinkwater mesmo, cara. Sim, e o cara é bom. E tem várias montagens dele na internet, tipo, que ele pega água pra beber no jogo dos caras, Drinkwater, Drinkwater. Cara, é sério, alguma marca, tipo a Bonafonte tinha que patrocinar com ele, tá ligado? Ia ser muito da hora. Agora tem um número aqui que esse tá 100% errado. É impossível esse número tá certo, que é o do Nuno Gomes, mano. Que diz que ele tem 100 gols. O cara aqui diz que tem 226. Eu acho bem possível que ele tenha 226. Porque o Nuno Gomes jogava pra caralho, mano. Então eu não sei. Eu tô duvidando desse número aí, mas tudo bem. A Wikipédia diz que ele tem 17. O quê, mano? Não é possível, cara. Só de jogo que eu me lembro, ele fez mais que isso, cara. Porra. Bem, tem um número aqui, o abençoado Allan Kardec, 96 gols. Mas isso é... só vale o mundo terrestre, né? No mundo espiritual. Ele tem mais uns 80 aí, pode colocar. Uns 80 mil, né, mano? Só pra você ver. Mano, coloca aí, né, velho. Coloca, pode. Pode ser, pode ver, né? Ah, cadê o Chico Xavier pra mostrar aí pra gente? Mano, peladeiro lá. Ah, mano, ele e o Chico Xavier na zaga. Ai, caralho. Chico Xavier na zaga, Buchecha na lateral. Serginho na outra lateral. Nossa! Ai, meu Deus do céu. É... continuando aqui nossa lista, Maxi... É um time foda, mano. Ai, meu Deus, tá. É... principalmente quando ele joga contra o time do Torino lá, caiu de avião. Mas que eu fiquei sabendo que teve um reforço do Garrincha esses tempos aí. É... mas continuando aqui nossa lista aqui, Maxi Lopes com 80 gols. Lopes, Maxi Lopes, né? Da grande coisa. Ele teve um tempo bom, mas não é isso também, né? Maxi Lopes, a coisa que ele mais ficou famoso ultimamente foi porque ele é corno. É verdade. É. Aí, continuando nossa lista aqui, a gente tem o Asamoah Gyan, o ganês, tem 74 gols. Eu nem lembro que esse cara é o que joga na Juventus? Não, é esse Asamoah. Esse cara jogou uma pá de time pequeno, cara. É outro cara, nada a ver. Aí tem aqui Milan Baros. 116 gols. Cara, eu nem sei quem que é também. Ninguém lembra de jogador da República Tcheca, né? Foda-se. E é isso, essa é a nossa lista. Tá? Não é nossa. Não, não é nossa, não, da ESPN. É da ESPN, tá falando cagada, a gente tá corrigindo. Inclusive, os números estão todos errados. Se fosse segundo nosso, a Wikipedia. Fosse o nosso, seria da Wikipedia aqui falando que o Maxi Lopes tem 3 gols. Tá lá, ó, tá, você pega da lista da equipe, tá lá, Maxi Lopes, 3 gols, 2 chifres. 2 chifres. Vai terminar a vida do Maxi Lopes, você vai ter mais chifre que gol, né, mano? Imagina, Maxi Lopes e De Bruyne no bar, assim, ó. A tristeza, né, mano? Tristeza, né? Os caras lá, aí não, vem um mano, cara... sei lá, mano. Pelo menos eu acho que o De Bruyne sai melhor, porque, porra, Courtois é uma coisa. Mas agora o Icardi, mano, pelo nossa, amor de é Deus. Triste, né, imagina, mano. Porra, o Icardi outro dia fez um gol, mano. Foi comemorar com a torcida, os caras começaram a jogar chinelo nele, pô. Mano, eu imagino essa conversa de bar, os dois cornos lá, Maxi Lopes, De Bruyne. Aí chega um cara pra mudar de assunto, o Valbuena. É, né? Mas pelo menos vocês não tiveram uns vídeos vazados, né, mano? Imagina que louco isso aqui desse papo. Papo da depressão, né, mano? Mano, será que o Valbuena tendo um vídeo vazado se enquadra como pedofilia, cara? Meu Deus. Caralho, não, Crave, ele só é pequeno só. Ele tem estatura correta ainda por cima, eu acho que ele é bem alto. Tá? Então vamos continuar aqui, vamos pro, pra nossa próxima notícia. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ronaldo fala sobre candidatura à presidência da CBF e critica o sistema corrupto. Cara, eu acho... uma bosta, ele não deve se candidatar, não. Tipo, cara, eu acho que o Ronaldo é um cara muito ruim. Muito. Tipo, que... cara, ele já falou, tipo, dentro de futebol ele é, é aquele cara que é dentro do futebol é foda. É o Pelé. É o Pelé. Só que, é igual o Pelé, só que, cara, ele fala muita merda, tá ligado? E ele é um bostão, tá ligado? Sim, tipo, ele não entende ele nada. Ele faz umas coisas muito bosta. Tipo, ele teve, quando teve protesto lá, ele falou, tipo, saiu na rua com uma camiseta, ah, eu não tenho culpa, eu voltei no Aécio, tá ligado? Esse nível, tá ligado, de coisa. É, não, o Ronaldo não serve pra esse tipo de coisa. Ele fala muita besteira, todo mundo sabe disso. Ele não sabe realmente administrar a parada. O cara não sabe nem cuidar do filho com o Adriano Galisteu, mano. Porra! Sim, papo é esse. Eu não sei. É que falaram que o filho dele tem vários problemas, que ele não... Mas é Adriano Galisteu? Ele não tem filho com Adriano Galisteu? Ele tem um filho com o Adriano Galisteu, não foi? Não é com a... não, não é com a Adriano Galisteu, não. Não é com a Adriano Galisteu? É, era com uma mina que jogava futebol feminino, não é? Galisteu... Ronaldo. Adriano Galisteu ou Roberto Justus, cara? Sério? Eu não sei, eu tô confundindo essas mulheres aí, mano. Eu não sei. Tá, só continuando aí. Ah, foda-se, né, cara? Vai saber. Cara, a única ah, não, o do... é... não, o do... não, o do Ronaldo foi com a Daniele Sicarelli. Mas ele não tem filho com a Daniele ele Sicarelli. Não tem. Não, não tem. Tem. É só um rolo que ele teve com a Daniele Sicarelli. É só isso que eu quero lembrar. Sabe o que tá falando. Não sei. Não sei assim mesmo. Como Pelé, Ronaldo, você calado é um poeta, cara. Esse daí, essa frase... cala veio... a boca, mano. Você calado é um poeta. Mano, essa frase veio de um cara que esse sim podia ser presidente da CBF, tá ligado? Facilmente, que é o Romário. Ser, não, mano, podia ser o Zico, velho. Podia ser o Zico também. Se ele não vai ser presidente, mano, da FIFA. Se ele não vai ser candidato, mano, se candidata na maior confederação de esportes do mais, pelo menos a mais importante do mundo, tá ligado? Cara, é, vai pra CBF logo, né, mano? E ele vai ser muito melhor que esses caras, né, mano? O que eu achei engraçado. Mano, é porque o Zico, velho, uma coisa que me incomoda do Zico, todos os caras que eram parte, que eram, tipo, parte não, que eram... iam ser, tô se candidatando também. Todos eles já exerciam trabalhos de cargo nas confederações, né? O Platini da UEFA, aquele coreano que era da Liga Asiática. Porra, o Zico, cara, como é que ele ia se candidatar se ele nunca apareceu como dirigente? Tá porque ligado? Ele é o Zico. Porra, começa. Então, e o Platini é o Platini, caralho. Sim, então. Começa, é. começa de baixo, cara. Começa como a gestão primeiro. Não tenta tomar uma parada direta. É que assim. Pro Zico, é tipo, sabe o que é foda pra esses caras? É que ele é o Zico, então ele vai pro negócio de futebol, os caras, puta, caralho, o Zico. Mano, o Platini mundialmente é muito mais famoso que o Zico. Mas você acha ele melhor que o Zico? Melhor que o Zico, você diz o quê? Futebol ou no, futebol. No político? Cara, não sei falar. Eu vi, é difícil comparar, cara, eu vi quase nada do Platini, do Zico eu vi um pouco, mas muito menos, sério. Muito pouco também, então não dá pra saber. As comparações que eu vejo, assim... mas mundialmente, eu sei que o Platini é muito mais famoso que o Zico. Mas talvez muito mais, talvez pela influência dele atual, né? Que ajuda muito, né? Mas de qualquer forma... ah, mas ele é tipo o maior jogador da França, tá ligado? Sim. Não, talvez. É sério. Os caras consideram ele mais que o Zidane, velho. É, aí eu não sei. Porque, cara, tem o rolo do Zidane ser argelino também. Sim. Tem todas essas sim, paradas, tem, tá ligado? Mas o Zidane era um absurdo, mano. O Zidane é um absurdo monstruoso, eu não sei, tá ligado? Mas tudo bem. É, mas assim, tem um vídeo, eu achei... porque o que mais deu polêmica foi o vídeo do Ronaldo, porque ele fala sobre se candidatar. Ele fala, eu poderia estar assumindo a CBF, porque esse sistema corrupto tem que acabar. O que eu acho muito engraçado, porque ele se beneficiou desse sistema corrupto pra caralho, tá ligado? Tipo, ele principalmente, todo mundo sabe da ligação dele com a CBF, tá ligado? Principalmente na Copa do Mundo. Né, mano? E ele falar isso, aí fica muito feio, né, mano? Porra, Ronaldo, você deu uma mancada, mano. Não adianta, cara, vai fazer uma esteira. É melhor pra você, sério mesmo. Fora isso, não vai dar muito certo, não. É, então vamos embora, vamos para a próxima notícia. Mesmo após críticas dos times, a Globo bate o pé e manterá o acordo de mídia feito por ela. Olha só. Basicamente rolou reclamação de novo, os times pequenos, os times que acabaram de subir, e a reclamação de que eles não recebem porra nenhuma, que eles não têm condições de jogar assim, sei lá o quê. E a Globo falou, foda-se. Que é o que ela sempre faz. Cara, tipo, vocês viram... Cara, desculpa, eu buguei aqui. Vocês viram a desculpa da Globo pra separar certinho? Não, pode. Cara, desculpa, eu buguei muito aqui. Você pode explicar pro público que não sabe da notícia, cara. Não, tipo... Bom, mano, essas drogas que o Eero Marx passa, fala desculpa, sério. Desculpa, cara, eu só buguei aqui. É que... Caralho, o que aconteceu com você, cara? Não, é que... Aconteceu... Isso aí não é metralhada não, mano. Eu acho que você influenciou todo mundo. Eu com o negócio não, da esposa do Ronaldo, voltou, agora o Clive bugando aqui, é droga. Voltou aqui, falar o negócio da CPF lá. Então, a justificativa da Globo pra eles dividirem a cota desse jeito, que eles falaram que esse é o jeito que preza mais pela competitividade do campeonato. É. Aonde, cara? Não sei, cara. Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Cara, eu achei muito engraçado que teve uma declaração, né? E ele fala, o presidente do... É de quem? Do Santa Cruz, não é? Tava falando, não lembro certo. E ele tava falando assim que... Eu tava conversando com o meu vice, com o vice de futebol... E a gente estava discutindo a relação e a gente chegou à seguinte conclusão. Nós vamos começar o campeonato com dívidas, nós vamos receber menos do que todos os outros clubes, ou seja, eu acho que a gente deveria se preparar para disputar a Série B no ano pós esse, porque não existe a menor possibilidade da gente disputar esse campeonato. Caramba, e sabe o que é pior? É realidade. Porque dos times que subiram da Série B do ano passado pra esse, quantos foram rebaixados de novo? Três. Vocês realmente... Sim. Tipo, tá funcionando? Acho que não, né? Acho que não, porque os times sobem e descem, tá ligado? E a mesma coisa, times como Bahia... Tá ligado? Que vive nesse tipo de coisa, tá ligado? São times que não conseguem se manter no campeonato, tá ligado? Por mais que alguns desses times, como o próprio Santa Cruz, tenham uma grande torcida, por exemplo. É só pela audiência, tá ligado? Só pela... Mas é verdade, cara. Porque o Flamengo e o Corinthians têm, por exemplo, 200 milhões, tá ligado? E esses clubes têm 20 milhões, cara. Não, é menos, cara. É menos de 20 milhões. É menos, eu sei. Tipo, eu tô arredondando, tá ligado? Mas, tipo, no caso, eu acho que, por exemplo, assim, eu acho que o formato ideal, ele devia ser basicamente como a Inglaterra. Tipo, eu acho que a audiência conta. Porra, querendo ou não, ainda é um negócio que dá dinheiro. O futebol tem fins lucrativos e a audiência conta. Mas não devia ser só isso, tá ligado? Porque, por exemplo, na Inglaterra, como que é dividido? Né? 50% é dividido igualmente, 25% pela posição e 25% pela audiência, tá ligado? Então, por exemplo, o Leicester tá bem esse ano. Sim. Entendeu? E se o Leicester conseguir uma posição boa no campeonato, que eu creio que consiga se continuar jogando assim, ele vai receber bastante dinheiro de ano que vem para do campeonato, né, de direitos de TV, e vai formar times mais fortes, premiando a campanha boa do Leicester. Você não acha que tem que ser premiada? Sim, campanha com certeza. Boa. Você não acha que a campanha boa do Sport da Ponte Preta também tem que ser premiada? Sim. Não, são clubes que merecem, tá ligado? E, tipo, é muito triste o que acontece. Porque, assim, eu vejo que, assim, primeiro os caras querem distribuir renda é simplesmente pela quantidade de pay-per-view, a quantidade de visibilidade. E nem é... Por exemplo, ah, eu quero beneficiar, sei lá o quê. Porque é um absurdo, porque, por exemplo, o Corinthians foi campeão. Beleza, o Corinthians foi o campeão, foi o melhor time, tem a maior torcida e tem a maior visibilidade. Ele vai ganhar mais dinheiro que os outros? Vai, provavelmente. Ele tem mais tudo que os outros. Agora, um time como o Flamengo, eu não entendo. Porque é um time fraco, ruim, que não disputa bem o campeonato há algum tempo, tá ligado? E aí você tá dando um monte de dinheiro pra eles. Cara, e outra, cara, tipo... O Corinthians merece mais porque ele foi o campeão e porque ele tem uma audiência maior que merece, mas não merece tanto mais assim, sim, tá ligado? Porra, se, cara, a diferença do Corinthians é pros outros times é brutal, cara, é muito, sim, grande, cara. Porque o Atlético Mineiro, cara, tipo assim, não vai, por exemplo, receber o Atlético isso. Mineiro recebe o quê? 30 milhões? Sim, o Atlético Mineiro recebe menos que o São Paulo. Pô, o Atlético Mineiro recebe 30, foi o segundo colocado. O Corinthians recebe 200 milhões, cara, é realmente absurdo. Não, é absurdo quando você vê que tem times que são piores que recebem mais que times que são melhores, entendeu? Tipo, ah, eu quero beneficiar a competitividade, sei lá o quê. É, mas você não premia quem foi bem, tá ligado? E aí você premia quem foi mal, mas você, quem é, foi mal, você não tá ajudando, tá ligado? Porque, por exemplo, não é tipo, por exemplo, a NBA, que o cara que é o pior... Tá ligado? E a NFL, tá? O cara que é pior, ele recebe um pouco mais dos que foram melhores. A tabela é inversa, né? Então, o cara que foi o pior tem benefício no draft, tem benefício em um monte de coisa pra melhorar o time. Tanto que acontece muito lá de time tentar jogar nas piores posições pra tentar reestruturar o elenco pra uma próxima temporada, tá ligado? Então, cara, isso eu acho que já é um extremo que eu não gosto. É um não gosto dessa coisa. Sim, é um mas, extremo. Por exemplo, o mais interessante que é o do inglês é o seguinte, porque... por exemplo, o jogo Flamengo e Palmeiras. Não tá valendo nada o jogo, você concorda, sim, comigo? Sim. Mas e se no final e os dois estavam posições que podiam ser disputadas, estavam próximos, né, na colocação? Sim. E o jogo não foi nada. Os reservas do Palmeiras ganharam de 2-1 do Flamengo lá. Imagina se esse jogo tivesse valendo 3 milhões por causa que os dois times iam trocar de posição, que era a última rodada. É claro que o jogo ia ser mais disputado, porque duas posições vai fazer diferença pra renda do time no final do ano, você, sim, concorda comigo? Sim. Então, tipo, o que acontece? O campeonato fica monopolizado, o campeonato fica chato e sem disputa se o time ele não tem chance de vaga. Você faz com que fique no ciclo vicioso dos times entram pra Série A e não conseguem mais sair, tá ligado? Pô, se começar assim, velho, a Chapecoense uma hora vai cair, cara. Não vai adiantar, sim, tá ligado? Você tá ligado que o presidente da Chapecoense foi eleito empresário do ano, né? Sim, sim. Então, tipo, uma hora não vai adiantar, tá ligado? O time vai cair porque, por mais que ele faça campanhas muito boas, ele não é premiado por isso, tá ligado? Sim, e ele não recebe investimento, tá ligado? Isso que é absurdo, porque se você pena pensar, o time da Chapecoense veio de baixo, do nada, e ele se manteve na Série A, o que, cara, um time como o Vasco coisa, não conseguiu. Cara, que tipo, olha, você pensa isso, que diferença faz financeiramente pro Chapecoense estar na quarta divisão e na primeira? Sim, né? Faz diferença quase nenhuma, cara. É absurdo, não é, cara? Acho muito loucura isso, cara. Acho muita loucura. E, tipo assim, você não premia nada, porque é aquele negócio. É engraçado, o investimento em sistemas falidos. O que é que nem você fala? A Chapecoense, ela é um dos poucos times que se mantém no verde, né? Literalmente. Sim. Em vários aspectos, porque eles são verdes também. Mas, ele se mantém... ele se mantém no verde. Eles conseguem se manter ali sem dívida, sem problemas nenhum. Enquanto você tem alguém injetando milhões em times deficitários, tá ligado? Isso é uma loucura, tá ligado? Você tá dando dinheiro pra um cara que não consegue pagar nada, tá ligado? O cara que vai consumir mais desse dinheiro e não vai te pagar de volta, em que não existe retorno, tá ligado? Isso que é uma loucura, porque você tá colocando dinheiro em nada. Eu não entendo essa lógica, tá ligado? Aí você pergunta, por que o futebol brasileiro tá uma merda, né, mano? Não sei, tá ligado? Vai saber, né? Talvez seja por causa disso, tá ligado? É foda, mano. É bem triste. Essa foi a discussão. A Globo tretou com os times pequenos ainda estão tentando recorrer, entrar com recurso, voltar, não estão aceitando, mas tudo bem, é isso. A gente sabe como vai acabar em merda. Vai ter a Liga Sumina, seja lá o que for, não sei que treta que vai dar isso aí também. Tudo isso. Não, cara, é que você lembrou um negócio da Liga Sumina do nada, cara. Daí, tipo, eu lembrei. Porque você tá ligado que o Cruzeiro se retirou da Liga Sumina, né? E ligava completamente o que a gente falava, porque um dos motivos do Cruzeiro sair da Liga Sul-Minas era porque os direitos de TV, a maioria ia ser repassado pro Flamengo, que ia ter a maior porcentagem. Esse é o motivo do Cruzeiro se retirar, só avisando. Ah, tá. Quer dizer, que a Liga Sul-Minas começou bem, então. É, tipo, os caras querem se opor à CBF, mas no final vão adotar o mesmo sistema, né? Porque o Flamengo entra contra a CBF, entra contra a FERJ, mas no final ele quer receber o dinheiro dele, né? De maior torcida, de maior valor, não vai ceder, né? Sim, e o pior é que isso a galera cede, né? Porque o número dele é muito maior, né? Ah, é muito mais torcida, é muito mais isso, é o décimo colocado no Brasileirão, mas tudo bem, tá ligado? Vamos continuar aí, né? Como é que é, o Eero Marques? Quem vai ser o novo técnico mesmo? É o senhor Valdemar, pô. Exato, né? É isso, tá ligado? Bem, mas vamos embora, vamos pra vinheta que eu tive que cortar, vocês nem perceberam, mas tudo bem. Nossa última notícia, nós temos uma coisa muito interessante, né? Algum de vocês aqui já fez cartão de crédito? Já teve um cartão de crédito e tal? Eles imprimem seu nome lá, né? É, por propósitos únicos, né? De você usar ele, pra saber de quem é. Mas aí um cliente foi fazer um cartão de crédito e acabou recebendo um tanto quanto estranho. Vem escrito no cartão, William, filho da puta. Tem aí a imagem... E ela é muito engraçada, porque eu imagino se ele pode usar esse cartão de crédito. Claro que pode, porra, é dele. Mas não tem o nome certo dele, será que dá? Acho que dá, né, mano? Tipo, se tiver cadastrado certinho, imagina, o cara vai entregar o cartão pra moça assim. É esse cartão? William, filha da puta. Caralho. Né, mano? Imagina que louco, velho. Ia ser da hora, isso é da hora, senhor, mano. Senhor filho da puta, crédito ou débito? Senhor filho da puta, crédito ou débito? Escolhe aí, ó. Mano, você é filho da puta, com certeza é crédito, né? Olha só, o nome do cara é William Antunes Severino, de 32 anos, e ele teve duas surpresas desaguardáveis nessa quarta-feira. O empresário recebeu em casa um cartão de crédito que não foi solicitado, prática considerada abusiva pela justiça. Agora, na cidade de Caçu, em Goiás, porque recebeu esse cartão de crédito. Tinha que ser em Goiás, né? E pra piorar, eles trocaram o sobrenome por filha da puta. Olha só, que coisa, hein? Mas Severino deve ser um cara chato, mano. Porque ele é empresário, né, velho? E ele deve ser aquele cara super insuportável que ficou enchendo o saco porque se acha que é mais foda que todo mundo. Ficou enchendo o saco do atendente e o atendente fez isso, mano, do banco. Com certeza é isso. Caralho... Velho, isso é tipo, é legal que o negócio, a Super, que é a marca de cartão de crédito que ele usa, Super, ela deu uma resposta e falou que ela dá a liberdade do cliente escrever o nome do cartão de acordo com a sua vontade, entendeu? Quer dizer que se eu realmente quiser escrever lá Edvanilson Escrotinal, eu posso? Pode. Posso. Pode. Posso colocar lá, filha se da eu quiser, puta. Se eu quiser chegar lá e escrever Olivier Giroud Jr. Caralho! Eu não sei se pode, mas segundo o que eles deram aqui, eles te dão liberdade para escolher qualquer... Ó, o nome qualquer para ser chamado. Só que você tem mediante a senha cadastro. Mas... Sei lá, mano. É parado de chamar Super mesmo, cara? Super, é a marca de cartão Super. bizarro. É isso aí, não passa, essa não passa em maquininha nenhuma, né? Passa, passa, é um cartão registrado oficial, tanto se, que não, tem. Se não passa Hipercard, mano, você vai passar super. Não, é Mastercard a bandeira. Ah, tá. Ah, tá. O nome do cartão é Super. É, não é a... Super. Eu pensava que era tipo Mastercard. Não, Super. Não, não, não. Horrível, hein? É o Mastercard. Mastercard, normal. Visa e Super. Não, é tipo um cartão Banco do Brasil Visa, tá ligado? Ah, entendi. É isso, é Super Mastercard. Esse aí. O que é interessante, é um Super Mastercard, tá ligado? Mas tudo bem. É, vamos embora. É isso que a gente tinha pras notícias. A gente tem que falar de futebol mundial. Então vamos embora, vamos falar de futebol mundial. Já que a gente tava falando disso antes da gente começar o podcast, vamos começar falando da Bundesliga? Hein? Já que o Bayern de Munique tomou um sarrafo. Olha só. Olha só. Aí a gente já tinha falado que o Bayern de Munique estava em crise após o último jogo que eles ganharam apenas de 2-0. Veja bem. Agora, crise completa, total. Ah, cara, eles iam perder uns jogos, cara. Sério. O Guardiola... É que é foda, né? Tipo, você criticar o Guardiola, pô. Olha o trabalho que ele tá fazendo no Bayern, tá ligado? O time tá em primeiro, perdeu um jogo até agora no campeonato. Tá quase já indo pro segundo turno, tá ligado? O time perdeu um jogo só, um puta trabalho. Mas, cara, se você fazer um jogo contra o Guardiola, cara, ele cede, tá ligado? O Bayern cede, não adianta, mano. O Bayern, o próprio Barcelona, cara, cedeu em vários momentos. O Barcelona, durante 5 anos, foi considerado o melhor time do mundo, o Barcelona do Guardiola, né? Sim. Foi considerado por muitos anos o melhor time do mundo e perdeu alguns jogos de Champions. Foi eliminado pela Inter de Milão do Mourinho, vocês lembram? Sim. Foi eliminado pelo Chelsea, do daquele Chelsea horrível lá de 2012, você lembra? Sim, também? Sim. Que ganhou a final do Bayern. Então, cara, tipo, a gente tem a impressão de que o Guardiola é, tipo, do jeito que ele tá jogando o Bayern é um time impossível de ganhar, mas é bem possível sim, tá ligado? Não, é possível. E se você emendar um jogo neles, em que eles saem perdendo o jogo, que eles não têm controle do jogo, eles perdem, cara. E eles perdem feio, tá ligado? E todos esses times, tirando os times que jogam de igual pra igual, que tem time suficiente pra jogar de igual pra igual com o Bayern, eles jogam da mesma forma, cara. O futebol de defesa, transição rápida e, o mais importante, concentração. O time tem que ter o máximo de concentração. O time não pode ceder ao toque de bola, entendeu? Sim. E eu acho muito assim, eu achei que o futebol, apesar de tudo, eu achei que o futebol do Bayern de Munique havia melhorado dos últimos tempos. E eu vou falar pra você, esse resultado talvez, não é 100% isso, é muito do que o senhor já falou e a gente já discutiu isso muito aqui no Prorrogação, mas um cara que tinha mudado bastante essa forma do Bayern de Munique, que tinha permitido, dando um pouco mais de liberdade, tinha sido o Douglas Costa, tá ligado? Que é um jogador que agride muito mais, é muito mais rápido, ele é incisivo, ele não... ele deu um pouco mais de agressividade nesse time do Bayern de Munique, que não se manteve nesse esquema tão certinho do Guardiola, que é muitas vezes chato de assistir, entendeu? E nesse jogo não teve ele, né? E ainda por cima jogou da forma que eles não vinham jogando, que é jogando Vidal e Xabi Alonso, tá ligado? Que é uma coisa que não vinha acontecendo. O Javi Martínez tava jogando, né? Sim. Então, assim, não, era um time não usual do Bayern de Munique, tá ligado? Que é aquele mesmo time, e é isso que você falou. Eu sempre falo isso, e eu acho que a questão é os times estarem dispostos a fazer isso, que é você quebrar esse sistema do Bayern de Munique. Porque se o Bayern de Munique não tem controle do jogo, é o que você falou. Ele cede, ele abre as pernas e eles não, parece que não sabem, se é aquela parada. Eles têm uma engrenagem perfeita, super sincronizada, tá ligado? Aí você bota um palitinho no meio dela e ela estoura, tá ligado? É tipo isso. Saca? É como eu vejo. E ainda mais de um time como o Mönchengladbach, que vem de uma sequência absurda, né? Sim. É agressivo. A gente falou, né? O Mönchengladbach tava últimas posições e já tá em terceiro, já. É uma escalada da agressivaça, né, cara? É, e a gente já tinha comentado antes, que era estranho esse time do Mönchengladbach, porque é um time que, desde a última temporada, é a mesma equipe. Eles não mudaram nada, tá ligado? Só ficaram mais fortes, tá ligado? E tem uns caras muito bons, né? Tem o Rafael, né? Que vem sendo um destaque há um tempo. Tem o Xhaka, que a gente sempre já comentou aqui várias vezes, né? É, mas tem um cara que pra mim vem jogando muito nesse time do Mönchengladbach que merece destaque, que é o Fabian Johnson, né? Uhum. Esse Johnson vem jogando muito pelo time. Lateral direito, né? Seleção dos Estados Unidos. Ele jogou de... Nesse último jogo contra o Bayern, ele foi pra meia até. É, mas acontece muito, né? Lateral que... Vai pra meia e tal. Na verdade, eles fazem isso também. Tem o Corby lá. Tipo assim, é um time bom, tá ligado? Todo mundo sabe disso, né, cara? E é um time que aproveita, tá ligado? E eu gosto desse time do Mönchengladbach, tá ligado? Eu gosto muito dele. Você vendo eles jogarem, é muito diferente do Bayern de Munique, por exemplo. Porque eles são um time que aproveita a oportunidade, atacam, chutam, tá ligado? Não é um time chato e tal, que fica parado. O Bayern de Munique se ano não tá assim, mas tá melhor, já ano passado tava. Sim, ele tá melhor, é o que eu falei, esse ano ele tá melhor, bem melhor na real. Só que aí o que aconteceu nesse jogo não foi esse Bayern de Munique, né? Foi o antigo Bayern. Sim, mas eles vão perder uma hora, cara. Sim. O problema é que ultimamente o Guardiola ele tá fazendo times que você... Do Bayern de Munique, né, no caso. Você fala, pô, o time é muito foda, o time é foda demais, tá ligado? Porra, não vai perder não, que ele perde nas horas decisivas, tá ligado? É bem foda, é, né? É claro, o campo por pontos corridos vai ganhar, como ganhou todos os anos em que ele foi técnico do Bayern, né? Sim. Pontos corridos ele vai ganhar, mas porra, quando chega a hora H na Champions, duas vezes, né? Duas vezes na Semi, né? Barcelona e Real Madrid. Sim, cara. E na Copa da Alemanha também, né? Pro Borussia do Klopp no passado. Sim. É, Borussia, inclusive, que ganhou do Wolfsburg na última partida, né? Pelo Campeonato Alemão. Cara, um dos melhores jogos desse ano. Acho que vai ser tipo o último jogo foda assim desse ano. Porque vai tá acabando o ano, né? Sim. Mas, cara, esse jogo foi muito foda, cara. O jogo foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi. Cara, é foda, mano. Porque foi um jogo muito apertado, mano. Fala pra você. É. Eu vou falar uma coisa. Se você chegou a lembrar isso, chegou a comentar, talvez. E eu acho que o Wolfsburg talvez tenha trocado o De Bruyne por um cara melhor, cara. Esse Draxler tem um potencial fudido. Não, cara, ele tem um potencial fudido. Muito bom jogador, tem um potencial fudido, mas não é melhor jogador que o De Bruyne. Não, ele não é agora. Eu tô falando, talvez esse cara seja melhor, entendeu? Talvez. É que é foda pensar isso, porque, tipo, quando você fala melhor, você pensa em campo. E em campo eu não acho ele melhor que o De Bruyne, mas habilidade, talento, ele tem mais que o De Bruyne. Na minha opinião, tem. Não, ele é muito bom, cara. Esse moleque é muito bom. E ele é muito novo, cara. Sim. Tipo, o moleque tem a nossa idade, cara. É, vamos pensar aí que o De Bruyne, porra, no começo da carreira dele, é um jogador, sei lá, tipo, ele foi um bom jogador do Werder Bremen antes de ir pro Wolfsburg explodir, né? Sim. Mas ele explodiu, sei lá, com... De Bruyne tem o quê? 24? Mano, ele é novo. Ele é novo. Ele também, é novo, ele é novo. Mas o Draxler tem 21, né? 21. É, 21, 22 anos. E ele já é bom, tá ligado? Ele já é já muito tem uma bom. Copa do Mundo, porra. É, não. Ele é muito bom, cara. Esse moleque é muito bom. Fora isso, uma coisa que tava faltando muito no time do Wolfsburg, que eu acho que não pode acontecer, cara. O Schürrle tem que ser titular. Ele tem uns probleminhas dele, mas o Schürrle tem que ser titular, tá ligado? Eu acho que tava faltando um pouco isso pro time do Wolfsburg. Porque eu não entendi quando o Schürrle chegou, ele veio muito bem, né? E aí, de repente, ele começou a ficar no banco. Eu não entendi direito o que tava acontecendo, tá ligado? Mas é interessante. Eu gosto desse time do a gente já falou várias vezes, né? Vamos cortar, né? O time do Wolfsburg por enquanto, porque a gente vai comentar dele depois, né? Sim, a gente vai falar de novo dele ainda na Champions League, né? E esse time do Borussia Dortmund é o time do Borussia Dortmund que a gente já sabe, né, cara? Aquela mesma equipe, né? Ligador intenso do começo ao fim. Sim, sim. A Aubameyang é foda, fudidaço, né, mano? Eu gosto pra caralho da Aubameyang, mano. Que temporada que esse cara tá fazendo, mano. Eu pago um pau pra caralho dessa porra, mano. Eu gosto, mano. Fazer o quê? É assim que funciona a vida, né? É, falei, vocês têm alguma coisa pra comentar de campeonato alemão? Não. Não. A gente já passou tudo o que era pra ser comentado. Do campeonato alemão, é isso, né? É, fala isso, vamos comentar um pouco então de campeonato italiano? À vontade, eu tô sentindo a vontade aqui, hein? Sei lá, cara, eu não acompanho direito o campeonato italiano. É a tristeza, né, Craven? Cara, os times que são... Sei lá, cara, tipo, você coloca um hype no time. Tipo, eu coloquei no Napoli, tá ligado? Perdeu já pro Bolonha. Sim, o Napoli já tá em terceiro já. Eu coloco, tipo, tava jogando bem o Napoli, mas não adianta, né, cara? Mano, sabe quem tá bem pra caralho? A Juventus. Não. Não, a Juventus tá. Mas sabe quem tá bem pra caralho? Sério mesmo, cara. É a Atalanta. Ah, não, foi. Para com isso, a Atalanta, mano. Vem de uma sequência de vitórias, cara. É sério, acabou de meter 3-0 no Palermo, mano. Ganhou do Milan, ganhou da Roma. É, a do Milan não é difícil, não. E da Roma. Da Roma, viu? Porra, mano, é a Atalanta, mano. O Rafael Toloi, cara. O Rafael Toloi que tá carregando esse time, cara. Ele nem joga. Rafael Toloi é reserva? Eu nunca assisti o jogo reserva, da Atalanta. Ele é reserva. Aliás, acho que eu nunca assisti o jogo da Atalanta na minha vida. Já deve ter visto. Ninguém de bem assistiu. Ninguém de bem? Não, é sério, cara. Você coloca campeonato italiano pra assistir, cara. Parece que o Juventus, esse time que passa, Juventus, Milan, eles não jogam contra o Atalanta no ano, né, cara? Porque não passa jogo contra o Atalanta. Só passa o jogo, tipo, contra a Fiorentina, né? Uhum. Não tem contra esse time. Não, porque também, tipo, você no campeonato alemão, campeonato italiano, você tem uns 7, 8 times que são médio, grande e tal. Você não vai mostrar jogo entre eles, não vai mostrar Atalanta, mano. Entendeu? Ninguém vai ver, sei lá, Milan e Atalanta enquanto tá passando o Roma e Lazio. Porra, não. Ai, caralho, mano. Bem, a Juventus que tá, bem, o Euro Marques cantou a bola e é bem possível, cara. Os caras não... Eu duvido muito, cara. A Inter de Milão é tão zoada, cara, que é possível que chegue no final do ano realmente a Juventus seja campeã, cara. É foda. Eu também acho. É foda, né, cara? É foda, mas eles são bem melhores, cara. Inclusive, eu achei curioso que eles estavam jogando com 3 zagueiros só. Muito diferente do antigo time da Juventus. Mas tudo bem. É... Bem, comentar de campeonato espanhol. Caralho, pode... Não. Não, esquece, não, essa, cara, bosta. Cara, na próxima vez você nem fala. Você nem fala. Um negócio muito diferente. Só tipo... Só se quando você, tipo, nossa, Barcelona perdeu pro Real Valoagem, a gente fala. Mas, cara, na próxima vez você encanta essa bola, cara. Não, não quero mais. Eu queria falar do Celta de Vigo. O Celta de Vigo é mal foda, né, mano? Mas tudo não, bem. Não. Pra mim, Vigo é marca de Danone. Ai, caralho, meu Deus. Bem, é campeonato inglês. Agora sim, finalmente, hein? Leicester vai ser campeão. Eu quero falar sobre beber água. Quer falar do Leicester? Cara, é foda, mas a gente falou isso quando a gente falou do jogo do Leicester contra o Manchester na última prorrogação, né? Mas é uma realidade. Esse time do Leicester não bastante é bom, mas é bem melhor que os outros, cara. Vai ser meio, cara, difícil. Não é fácil ganhar de 3-0 do Swansea lá em Gales, cara. Não é fácil. Não mesmo, cara. É difícil, e vou falar uma coisa pra você, cara. Mano, é só ver o outro jogo lá contra o Manchester, cara. Não era pro Manchester ter empatado, mas nem fudendo. Foi uma cagada forte, mano. Foi uma cagada forte, cara. Nossa. Puta, esse time do Leicester é... Mano, eles são agressivos, mano. E tem o tal do Vardy lá, mano. Não, tem uns caras. O cara fez hat-trick aí no jogo, cara. Foi, o Mahrez. É. Mahrez. Não, tem um cara que eu gosto muito que é o Kanté. O Drinkwater é realmente bom, tá? A dupla de alas é interessante, principalmente o Fux. Só nome engraçado nesse time. É, o Fux era o do Schalke, é o Christian Fux, esse mesmo. É, Ele tem uns caras bons, tá ligado? É muito louco isso. E eu adoro a forma com a qual esse time do Leicester joga, tá ligado? A forma com a qual eles realmente jogam com os atacantes pra frente, eles imprensam a defesa adversária, tá ligado? É muito louco isso, cara. E isso mostra... Não é à toa. O Vardy tem números altíssimos, né, agora, né? Mas não é à toa, porque a tática ofensiva do time do Leicester é uma coisa muito, muito incrível de você ver. Eles realmente utilizam a linha de 4 no meio do campo pra realmente criar a pressão. Então eles realmente puxam a defesa adversária de um jeito que... E todos em velocidade, isso que é muito louco. Eles atacam em velocidade com muita rapidez. E aí times com defesas mais instáveis, assim, Liverpool e tal, né? E aí eles se fodem, tá ligado? Se fodem bonito, tá ligado? E eu gosto pra caramba. E o pior, cara, a gente já falou esse prospecto aqui, mas você vê esse time do Leicester, assim, porque não tá no começo do campeonato, né, cara? O Southampton, essa rodada já tava em quarto já no passado. Sim, cara, é tipo assim, o Leicester tá com mais de 30 pontos, é metade do campeonato, tá com 15 jogos, né? 15 tipo assim, jogos. Não é um foguinho de palha, assim, tá ligado? Tipo assim, pra baixar, assim, eu não sei. E o pior é você ver os outros times. Pra mim, o time que tá melhor, assim, pra vir junto é o Tottenham mesmo, cara. Ah, mas o Tottenham, porra, perde uns jogos aí que empata jogo que não dá pra aceitar. Tipo esse último jogo contra o West Bromwich? Não, o próprio jogo contra o Chelsea, cara. Pô, perdeu um monte de gol, cara. Não é assim que se faz, cara. E o pior, né? Não, e o pior, o Tottenham tá realmente jogando bem, tá ligado? Mas que time não tá fazendo isso? Olha aqui, terceiro Manchester City, tomou 2-0 do Stoke, mano. Mano, quem não faz isso é o líder, que é o Leicester, cara. Não, cara. Não, é isso. O Arsenal é a mesma coisa. Mesmo esse time. O Arsenal também é fadado ao fracasso, né, cara? Tendo em vista Manchester United, tá um lixo colossal. O Chelsea é um lixo colossal. Liverpool, um lixo colossal. O campeonato vai ficar entre Manchester City, Leicester e Arsenal, cara. E o Tottenham. Que campeonato inglês é esse, mano? Não, o campeonato é do Leicester, acabou. Eu queria muito. Seria não, incrível. Já, a gente já tem pode até não ser o campeão de fato, mas o campeão moral já era, mano. Não, e o prorrogação tem aqui... 87 é do Leicester também. É, cara, aqui, mano, vou comprar a camisa do Drinkwater, cara. Porra, isso que é da hora, né, mano? Mas é, mano, você viu o jogo do Liverpool? Hein? Jogo do Liverpool? Quanto foi o jogo do Liverpool? Eu tô tentando lembrar qual foi. 2-0 Newcastle. Não, não vi. Mas sei que jogou mal. O que você acha? Eu vi os melhores momentos só, mas não vi o jogo. Cara, sabe, mano, é triste, é muito triste ver uns jogos do Liverpool, cara. Mas sacou, velho. Skirtle. Né? Cara, o Skirtle, ele fez o gol contra no jogo. Foi o que fez. Quebrou o recorde, maior número de jogador com mais gol contra na Premier League. Cara, é mano, é um absurdo, cara. O clube deve estar agora com uma saudade do Hummels, cara. Nossa. Não, caralho. Mano, só o cara deve estar na zaga do Liverpool, cara. Mano, o cara deve ter uma foto assim no... Mano, deve ter umas fotos assim do zagueiro do Borussia no quarto dele, cara. Toda vez que ele olha, ele chora, mano. Mano, eu imagino assim, no meio do jogo do Liverpool, o Klopp abre a carteira e tem a foto do Hummels assim, tá ligado? Ele ficou olhando pro Hummels. Ah, Hummels. Saudades, Hummels. Tá ligado? Ele fica vendo. Aí o Lallana pega na bola, ele abre a outra guia, abre a foto do Royce. Ah, Royce. Saudades, Royce. É, mano, é. Lallana é um gênio, cara. Ah, meu, Lallana é um gênio. Da música. Lallana é o capitão do. O Lallana é o capitão do meu time no modo carreira lá do FIFA. É sério? É o Derby County. É sério? Sim, ele é o capitão. Ele é o meia, 82 de status. É o melhor jogador. É que eu tô no começo, mas é o melhor jogador do time. Ele é. tá meio velhão também. E daí ele é o campeão do mundo. O cara joga bem, vai pra seleção. Seleção da Inglaterra na Copa do Mundo 2018 ficou em segundo lugar, cara, perdendo a final pra França. Olha aí. Caralho, quem tava nessa seleção da França? Pogba, esse cara aí, pô. Esses caras aí. Esses caras fodinhos aí, né? Que enche o saco aí. Bem, fora isso, o campeonato inglês já deu, já. É isso que a gente comentava, ao menos. Depois a gente comenta os times ingleses na Champions League. Eu queria falar de uma coisa. O Crive, acabou a MLS, hein? Sim. E acabou com... Quer que eu comente na final? Porque eu assisti a final. Sim, Portland Timbers campeão. Sim, um jogo de várzea, um campeonato de bosta, esse MLS. Mano, eu vi essa final, eu vi os... Não, os cara, jogos. Pode falar o que quiser, mas é um jogo de várzea. Não, mas essa final foi um jogo feio. Uma final é inacreditável. Não, essa final foi um jogo feio, mas muito feio, cara. Não, cara. Mano, você viu o lance do gol? Mano, o goleiro pega a bola, solta a bola no chão e aí rebate, mano. Que lance foi aquele, mano? É inacreditável, mano. É inacreditável. Foi aquilo, mano. Pode acontecer uma parada disso, uma parada dessa na final. E o outro gol do cara. Mano. Foi um maluco parado, velho. Parece a zaga do Manchester jogando. Quem sabe o Manchester não pudesse disputar a MLS, né, Craig? Mano, se tivesse o Naldo no time do Portland Timbers, seria uns, sei lá, uns 5-0, só de gol de cabeça. Uns 27-0, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. E os caras não sabiam o que era cruzamento ali, não, mano. Cara, que foi, mano? Que confusão era aquela na área, velho? Que confusão era aquela na área que eu não tava entendendo? Cara, quando eu falo que a MLS falta muito, cara, tipo, eu não tô querendo zoar o campeonato. Falta muito mesmo. Tá muito abaixo, cara, dos outros campeonatos. Abaixo não, eu demais, achei cara. Que, assim, foi vergonhoso demais pra final, tá ligado? Pra final foi vergonhoso cara, demais, mano. Cara, o campeonato tem muito a evoluir, tipo, tá evoluindo mais rápido que todos. E pode ser sim que nos próximos anos se torne um puta campeonato. Mas, cara, tem uns times que são medíocres, cara. Tipo, por exemplo, se você comparar, tipo, vários times que se classificaram ali pros playoffs, se você comparar com, tipo, Chapecoense, pô, time muito melhor que esses times, tá ligado? Não, desculpa, eu vendo essa final, eu acho que a Chapecoense daria uma surra nesses caras aí, mano. Não, cara, nossa, de longe, cara. Sério, mano, eu não entendo como esses caras vão pra MLS, tipo, o Henry, ou o Jovinco tá fazendo isso, né? Mas, tipo, esses caras que vão pra MLS e não estupram todo mundo, cara, porque era pra isso acontecer, velho. Era mesmo. O Kaká devia sério, estar sério, cara, o Kaká... Foi o capitão do time da MLS. O time da MLS que é os melhores jogadores. E eles fazem um jogo. Fizeram um jogo, né? Depois, né? Tipo, quando tá no meio da temporada, eles fazem um jogo que eles pegam os melhores jogadores de todos os times e fazem pra eles jogar com o time, né? Jogou contra o Tottenham, se não me engano, né? Ah. E o Kaká foi o capitão e melhor jogador e capitão do time, tá ligado? Então, porra, o Kaká lá é rei, tá ligado? E no São Paulo, tipo, ele foi um bom jogador, mas ele não era o melhor jogador do campeonato, tá ligado? Não, mas ele foi bem mesmo. Sim, foi bem, mas, porra, não, tá longe, tá, tipo, não. Muito longe de ser um dos melhores jogadores daquele campeonato de 2014, tá ligado? Sim. Ele é um bom jogador, assim, entendeu? Mas o bom jogador eu digo hoje, mas tipo assim, aquela coisa, porra, o Jovinco, cara, ele era reserva na Juve, lá ele estupra todo mundo, tá ligado? Sim. E ele não então, tipo, assim, cara, é legal falar da MLS, é legal, tipo, começar a acompanhar pra depois virar o hipster da MLS quando se tornar uma liga mais interessante, mas hoje, cara, se falar que é um campeonato bom, não é, cara. Não mas é. Pode até ter jogos interessantes, ter jogos de 7-5, ter jogo 4-3. Mas, cara, é muito mais porque é várzea do que porque é um campeonato pegado, cara. Eu não acho que o valor, tipo, o resultado do jogo define se o jogo é bom ou não. Não, tipo assim, mas não define. Eu vejo jogos muito, muito bons que são 0-0 e jogos muito ruins que são, tipo, 7-5. Não, mas um jogo que foi foda agora foi do campeonato alemão que foi 2-1, mano. Foi Borussia e Wolfsburg, foi 2-1. Mas, cara, né? Cara, sério... Essa final me deixou completamente constrangido com o nível dos times que estavam jogando lá. Tipo, eu tava jogando a final, entendeu? Como me deixou constrangido. A torcida também, cara, me deixou constrangido. Os caras não gritam, tipo, cara, não tem aquele... Nem na Inglaterra. Na Inglaterra tem muito mais grito de torcida. Eu não sei como o americano assiste o jogo, porque eu não acompanho nenhum esporte americano. Mas, cara, é uma coisa muito mais... Ah, eu sou super fã do time, mas na hora não faz... Nada, tá ligado? Não, na MLS é menos. Na MLS, assim, beisebol é mais chato, porque é só idoso, aí você dorme. É, mas o basquete NFL é mais, bem mais agitado. Cara, porque aquela coisa, nossa, sou super fã do time, compro todos os produtos licenciados, mas eu só assisto o jogo, né? Eu não, não é, é que assim, pra MLS é foda, porque esses times, por exemplo, o Orlando City, são times muito novos, tá ligado? Então não, os caras mas, não cara, têm... tipo assim, por exemplo, uma coisa que eu não vejo de esporte americano é, tipo, a torcida gritando, tá ligado? Tipo, igual, tipo, a torcida do Corinthians grita, sou louco por ti, Corinthians, tá ligado? Ah, igual, não, tipo, a torcida do... O que mais vai ter isso vai ser em NFL. A torcida do Liverpool grita, never... Walk along, tá ligado? É. Tipo, não acontece isso. O que mais vai ter vai ser no NFL, que é onde tem mais os cara pinta a barriga, tá ligado? Os cara querer... Aí é onde acontece mais a NFL, tá ligado? Mas sabe o que é pior, Crave? Onde a torcida é mais louca no esporte americano é no college, cara. É muito bizarro, mas no college é porque, onde cara, é mais agressivo. É porque, tipo, por essa coisa de ser franquia, é interessante comercialmente, mas tipo, você não fica, não tem vínculo com o time. Com o clube, você é. Entendendo? Sim, não é tipo o seu assim, time. Cara, São Paulo é uma entidade, o Corinthians é uma entidade. Se eu morrer, o São Paulo vai continuar, tá ligado? Não tem essa. Agora, se você pode simplesmente, tipo, se o São Paulo fosse uma franquia de São Paulo, por exemplo, o time. E simplesmente pode ir lá e, tipo, acabar, porque não tá dando lucro, e ir pra, sei lá, Porto Alegre, tá ligado? Sim, mas o que eu acho que, assim, que falta um pouco pro esporte americano é esse entendimento do esporte. É por isso que, muitas vezes, o americano, ele é excepcional em esportes, ele ganha muito, mas é engraçado como você vê que os maiores jogadores da maioria dos esportes não são americanos, né? O quão pouco de grandes astros americanos tem, você vai ver. Ah, no tênis, os melhores são o Federer, o Nadal e o Djokovic, nenhum americano. Os melhores do futebol, nenhum americano, esquece, tá ligado? Tipo, no atletismo, os melhores são caras como, por exemplo, o Usain Bolt, tá ligado? Porque existe muito essa questão, o americano tem esse negócio, toda essa questão cultural deles do American Dream. Aquela coisa, tipo, a maior dos esportes coletivos que tem valor, os Estados Unidos não é forte. Não, é. É, porque pra eles têm muito mais valor comercial e, primeiro, eles não conseguem se associar a um esporte que não é americano. É, eles têm um certo repúdio. E mesmo que eles se associem, fica dentro deles, tá ligado? É por isso que eles são humilhados na Comebol Champions League, cara. Não, Comebol não, desculpa, é CONCACAF Champions League, cara. Mano, os caras não ganham, o último campeonato ganhado por time americano foi em 98, cara. Mas o México tem 40 títulos, o americano tem, os Estados Unidos tem 2, cara. E isso acontece muito, mas não tem a história, que eu acho muito escroto isso. O rugby já existia antes do futebol americano, né? E aí o rugby foi pros Estados Unidos e eles pegaram o rugby e transformaram em outra coisa, mas é o rugby ainda, entendeu? Pelo simples fato de, tipo, não vamos jogar rugby porque não é americano. Eu acho isso... Isso que é uma coisa que eles não conseguem compreender. E eu acho que isso que você falou é importante, porque eu vou sair um pouco desse mérito aqui pra comentar de algo um pouco alheio. Eu tava discutindo com uma pessoa que não gosta de futebol, falando sobre futebol e tudo mais, né? E ela falando, eu não entendo porque não faz sentido e seja lá o que for. Aí eu virei pra ela e falei assim, você escolheu onde você nasceu? Quem são seus pais? Quem é a sua família? Você escolheu essas pessoas? São seus, assim? Então, quando você torce pra um time de futebol, ele é seu. É a sua família, você escolhe. É a sua nação. A nação corintiana é um projeto de marketing perfeito, porque é verdade. É uma nação corintiana. É a nação tricolor, porque você escolhe fazer parte do time. Eu sou São Paulino porque eu escolhi ser São Paulino, entendeu? E é isso que você fala, Crave, que é o São Paulo é uma nação, é maior que isso. Não é única e exclusivamente um clube ou uma empresa. Não é porque vende camisa ou não vende camisa, entendeu? Existe um motivo, uma razão para aquilo ali existir, que é muito maior, vai muito além do próprio esporte, entendeu? E quando você limita aquilo a ser esporte, você não aproveita aquilo ao máximo, entendeu? E é por isso que tem coisas tão inexplicáveis no futebol, entendeu? Por isso que o futebol influencia tanto o mundo, porque ele é mais do que só um esporte. Ele não se limita a esse tipo de coisa, entendeu? E é por isso que o futebol americano, a MLS, tem muito o que entender, porque pro futebol, o futebol é tão maior do que isso, que nunca você tratando ele exclusivamente como negócio, que você vai conseguir chegar no nível em que o futebol chegou atualmente, entendeu? E é foda. Fui longe, né? Então, mas o que eu quero dizer, tipo, o que eu queria só terminar falando, é que, tipo assim, o meu medo é um dia MLS se tornar uma puta liga e eles se fecharem, tá ligado? Como eles fazem com todos os esportes, tá ligado? Virar a suga deles, porque tipo a NBA. A impressão que eu tenho é que eles dão a desculpa de que... É porque eles querem, obviamente, querem ser o melhor em tudo, né? Então, tipo, eles dão a desculpa que eles não se importam só com eles e que não vão dar moral pra campeonato como a CONCACAF, porque eles não têm nível ainda. Eles não têm nível pra ganhar dos times mexicanos. Sim. Eles não, cara, nunca vão ganhar. Cara, foi o que eu falei nos podcasts atrás, tá ligado? Se começar a virar tudo, não ter mais CONCACAF, juntar com a Comebol, eles... Cara, eles não vão ter chance de ganhar. Os times argentinos são muito melhores que os times americanos, cara. Os times brasileiros... Por mais que o Brasil hoje seja deficitário, são muito melhores os times americanos. Não, os times brasileiros já são melhores que os times latinos no geral. E nosso futebol tá mal, tá ligado? Veja bem como vai ser a coisa então, tá ligado? Vai ser uma loucura, cara. Os caras realmente... Não, se você colocar uns times de MLS pra jogar aqui, não vai rolar, tá ligado? O que gera, o que seria interessante, que é o legal, é você conseguir ter uma relação com a estrutura da MLS. Com essa forma com a qual eles fazem negócio, com a qual eles organizam o campeonato, que é interessante, é benéfica, tá ligado? Isso é interessante. Agora, é o que você falou. Existe o medo de... Vamos supor que a MLS comece a trazer vários caras fodas e sei lá o quê, e de repente eles têm realmente uma liga forte e eles façam igual a NBA, tá ligado? É só a MLS, não disputa a Champions League nem nada. E aí todos os melhores jogadores vão só pra lá? Sim. Ia ser triste, né? Só não vai acontecer... Cara, você não acha... Eu não sei qual esporte americano que tem a World Series. Putz, eu não... É o NFL que tem a World Series, ou baseball, não sei qual que é. Eu não você sei. Você não acha um absurdo se chamar World Series? Eu acho um absurdo completo, porque não é o World, né? Sim. A NBA é só a NBA, só. É só o campeonato de basquete mesmo. São os playoffs, as finals, não tem World Series nem nada. Eles só dividem leste e oeste, só. Então é normal. Agora, World Series é triste, né, cara? É muito triste, cara. Porque é foda, cara. É bem foda. Mas é isso que a gente ia falar. Futebol mundial, vamos embora. Acabou o Brasileirão, a gente só tem que falar de rebaixados e coisa triste. Então vamos embora. Vamos embora falar um pouco de Brasileirão, acabou, finalmente temos a única coisa pra comentar, vou comentar antes de falar dos rebaixados, realmente nenhum time teve competência bastante, olha só, o São Paulo conseguiu classificar pra Libertadores. Mano, essa porra de campeonato. E só avisando uma coisa pro Marques, o Fluminense não entregou porra nenhuma. Entregou, cara. Isso não entregou, cara. Cara, assisti o jogo, cara. O Fluminense perdeu várias chances, jogou com vontade até o fim, cara. Não adianta, cara. No final, todo mundo pode, vai ficar não. Só amiguinho, pode. Cara. Carioca, caralho, vai ficar assim, cara. Só amiguinho, cara. Vai ver, cara. A gente se odeia, cara. Eu não achei não, mano. Eu achei que o Fluminense realmente jogou com garra, jogou com coração. E se não fosse a habilidade do Carlos Alberto... Vou repetir de novo. A habilidade do Carlos Alberto... Caralho, Carlos Alberto, mano. Fosse a qualidade do time do Figueirense. Porra, mano, mas não foi jogo. Não foi jogo fácil não, mano. Foi jogo fácil não, mano. Fala pra você, foi não. Agora. Até aí o Grêmio deu uma complicadinha, deu um susto no Flamengo lá, quando o Flamengo tava disputando com o Internacional o título, cara. Mas eles entregaram aquele jogo como o Fluminense entregou agora, mano. Uhum. É sempre assim. O que eu fiquei muito. Mano. Eu fiquei pasmo, cara. Primeiro, São Paulo ganhou do Goiás, mano. Isso é um milagre. Mas não queria, viu? Não queria. Eu tenho certeza que quando o Rogério entrou lá no vestiário, os caras falaram, caralho, mano, que se marcou aquele gol, mano. Era pra ter empatado. Rogério, seu filho da puta. Caralho, mano. Vai tomar no gol. Mano, mano, sei lá, 3 jogos seguidos que o São Paulo faz um gol no acréscimo, né, mano? Tá foda. Acho que é verdade, mas não foi no acréscimo. Foi no acréscimo, foi, tipo... 3 minutos de acréscimo, uma coisa assim. É... Cara, é triste. O que é muito triste, sério mesmo, cara. Triste um nível absurdo é o time de São Paulo ter classificado, cara. Eu acho eu triste. Eu cogitei... Não, sim. Mas eu... Só mudando de assunto. Foda-se, São Paulo, cara. Eu quero começar a assistir. Cara, eu cogitei a possibilidade de assistir Coritiba e Vasco aqui. Porque na minha cabeça ia ser um jogo muito louco e foi uma bosta, né, Vasco? Realmente o Vasco não tem competência, né, cara? Não tem. O que você esperava, mano? Você esperava que tivesse? A única coisa que podia sair de emocionante desse jogo é o Curitiba cair, a torcida quebrar o estádio, cara. Cara, eu vou ilustrar outra coisa aqui. Cara, não seria legal você, o Mark, você ver uma briga no esgoto? Não seria legal? Imagina dois mendigos brigando no esgoto. Não seria legal? Seria legal também assistir Curitiba e Vasco, cara. Caralho. Mano, a parte mais emocionante da partida foi a expulsão do Jorge Henrique, cara. Cara, que triste. Ele tá... Mano. Cara, eu fiquei até com meio que raiva dele ter feito isso, porque quantas vezes carro já fez isso comigo? Caralho, mano. Mano, eu vou falar uma coisa pra você, cara. É, a gente comentou disso, já chegou a falar, mas tem time, o Fluminense tem uma campanha tão ruim quanto a do Vasco agora, né? No segundo turno, sim, eu acho. É, né? Mas é triste porque o Vasco tem uma campanha tão merda. É sério, o Vasco foi rebaixado, cara, pela campanha do primeiro turno, mano. Tipo, porque pela campanha do segundo ele estaria ok, né? Acho que tá no meio da tabela, eu acho. Mas é o pior desse time do Vasco, eu acho que esse jogo, Crive, representa realmente o que é esse time do Vasco. Tipo assim, é a última partida, é o jogo final, vocês ganham essa porra e fiquem fora da Série B. E não! Tipo... Eu não vi esse time brigando pra nada, tá ligado? Não me pareceu um time, vou sair dessa porra, tá ligado? Não. Foi tipo, ah, se der sorte aqui, né? Nós ganha. E o Carlos Alberto não faz um gol no Figueirense. E... É isso, né? Porra, caralho, mano. Vocês estão pra ser rebaixados, velho. É foda, mano. É triste demais, cara. É muito triste, cara. Fiquei... Ah, o que você faz, né, mano? E no final acabou sendo que... Foi mesmo Avaí, Vasco, Goiás e Joinville, né? Sim. São todos times péssimos. Sem nenhuma esperança. A maioria deles já subiu rebaixado. Inclusive o Vasco. E é triste, né? Ah, o Vasco começou o campeonato com respeito. Não. Não, eu achei engraçado. Porque agora todo mundo campeão tá falando. Do campeão carioca, mano. Mano, as piadas foram muitas, cara. Muitas. Como é que é? Carioca, é o respeito, é o clássico, sei lá o que. É essa campanha no Brasileirão. O respeito voltou. O respeito voltou e muito, né, cara? Quanto respeito. É triste. Não tem mais nada. E o campeonato acabou assim, né? No final das contas, o campeonato acabou. De um jeito que nem todo mundo esperava, mas tudo bem, né? Eu fiquei surpreso com algumas coisas, nem tanto com outras. É... E foi isso, né? Ficou meio chato porque o Corinthians já tinha ganhado, né? tipo... Fazer o quê, cara? Time muito melhor que os outros. É o pior que é verdade, né, cara? Isso que é a parte mais triste, tá ligado? É verdade, o Corinthians é muito melhor que os outros. E aí ficou nessa porra aí, mano. Mas tudo bem, é isso. Crave, você tem mais alguma coisa pra comentar? Campeonato Brasileiro que acabou? Não, não tenho, não sei. Cara, foda-se, né? Já era mesmo essa porra, então é isso. Vamos embora. Achei rodada, cara, tinha tão expectativa na rodada, mas foi tão ruim, cara, que eu não tenho nada. Nada. Foi no ritmo de Brasileirão, tipo, como se tudo, cara, já tivesse, tipo, acabado. Cara, não teve nenhum plot twist. Tudo, todos os times estavam. Ninguém mudou de posição, ficou todo mundo ali. São Paulo entrou, o Vasco não saiu. Não aconteceu nada, cara. É. É triste isso. Foi nada, né, mano? Foi muito ruim, cara. Foi tipo a última rodada, mano. É, tinha uma expectativa, pô, de Vasco ia ter uma saída histórica, tá ligado? Seria da hora, mas não. Podia ter tido umas reviravoltas loucas, sabe? No ano passado não teve? Que, tipo, em vários momentos das partidas, tipo, um time tava sendo rebaixado, o outro não, né? Isso tava rolando nos jogos da temporada não, passada, Palmeiras, né? Palmeiras, Santos, que, né? Eu Bahia no último jogo, virada do Coritiba, mas tava dentro ainda, você lembra? Sim. Que era o sim. último jogo do Alex, pô, teve várias viradas, esse nada. E aí o jogo do Santos que tava definindo quem rebaixava ou não, né? Era uma coisa louca, né? E aí, e nesse ano nada, né? No, porra, no último ano, verdade, eu lembrei agora, mano. Porra, eu fiquei na maior expectativa, eu tava escutando três jogos ao mesmo tempo, cara. Os três uma merda. Não, mas, tipo, tava emocionante, né, cara? Tava emocionante, gente. Você não sabia quem tava caindo. Tipo, 45 e de repente, pá, um outro caía, tá ligado? Tava legal, tá ligado? Esse não. Esse foi o morto, tá ligado? O Vasco entrou derrotado, o Curitiba também, tá ligado? Não queria nada com nada. Foi uma tristeza forte, mano. Vamos embora falar de Champions League, já que a rodada brasileira foi tão merda, mas tão merda, eu resolvi deixar a Champions League pro final. Foi tudo proposital. Tudo proposital. Bem pensado. Que mentiroso, cara. Eu calculei. Caluniador. E onde tá a página do Facebook, ô filha da puta? Tá criada lá. E o post? E os posts, cadê? Digita o quê? Ponte e sou fantasma. Né? Cadê essas coisas, hein? Não tá, né? Isso aí você esqueceu. Não foi? Aham, sei. Aí, agora fica quieto, filha da puta. Parte. Tá bom. Vamos falar da Champions League, tá? Champions League, que aconteceu? Finalmente tivemos o final da fase de grupos da Champions. E agora nós teremos, finalmente, os classificados. Na maioria foi meio óbvio, né? Na maioria. Mas nós tivemos uma surpresa. O Manchester conseguiu ficar de fora. Não era surpresa. Eu cantei essa bola aqui. O Manchester ficou de fora, cara. Foi, e o pior, é merecido pra caralho, mano. É merecido. Parabéns, mano. Parabéns. Não, acho merecido não, porque eles ainda conseguiram a Liga Europa. Verdade, né? Pô, mano, tem três times inglês agora na Liga Europa, é o Tottenham, o Liverpool e o Manchester. E quem vai ganhar vai ser o espanhol. Muito provavelmente, né, cara? Mas é... Não vai, vai ter o Sevilla nem Liga Europa pegou, eu acho. Não, pegou. Acho que não. Não, pegou sim. Pegou? Pegou. Ah, então ele ganha. O Chiglato, assim, empatasse, pegaria a Liga Europa, mas não pegou. Ah, então o Sevilla vai ganhar a Liga Europa, é isso? Provavelmente. É o mais provável, né? Provavelmente. Bem, Fora isso, bem, o grupo já tudo definido, Paris Saint-Germain e Real Madrid, esse foi o grupo das comadres, mano. Esse foi o grupo das comadres. Cara, parece que combinou, tá ligado? Nossa, o Madrid fez 8-0 ainda no último jogo. Ah, mas também, esse time do Malmo, né, mano? O Cristiano Ronaldo fazer... É pro pessoal ficar idolatrando. Pequeno, e daí o cara fala, o Cristiano Ronaldo é foda. É, o pessoal vai ficar chupando a rola do cara, o cara faz 4 gols aí, mano. Significa nada, né, mano? Ah, Malmo. Até eu faço gol com 4 gols no Malmo. Eu não duvido nada. Caralho. Eu tô rodo, mano. Bem, aí, mas o jogo do Wolfsburg com o Manchester, Crive? Ah, o Wolfsburg tirou a perna e mesmo assim ganhou o jogo. Foi, mano, o quão ruim é esse time do Manchester? É, cara, não, o time não é ruim, mas é muito mal armado. Sim. Tipo, eu não entendi as substituições. Ele tirou os jogadores que tem Champions League nas costas, tá ligado? Pra num jogo importante desse, pra colocar uma molecadinha. É, tipo, Nick Powell, tá ligado? No lugar do Mata, que é o cara que resolve os jogos pra ele, né, cara? Isso é muito absurdo. Não, tipo, ele deve ter olhado Mata, nome de latino, vou tirar ele. Juan, tá fora. Meu Deus. Não, cara, e o pior, cara, tipo, eles só, tipo, começaram a ir partir pra cima desesperadamente pra, porque eles precisavam ganhar um jogo, tipo, sei lá, lá pros 30 minutos do segundo tempo. Nossa, é foda, mano. É foda. Eu vou falar uma coisa. Mano, o quão escroto é o gol do Ronaldo, né, mano? O quão escroto é aquele Nossa, lance. Demais. Porque não é possível, cara, que uma defesa seja incapaz de acompanhar, cara. Eles ficam olhando, o cara vai lá, anda, o Ronaldo anda, passa na frente, jogadinha manjada, tá livre, mano. Porra, mano, livre? Caralho, velho, você deixa um cara lento passar ali, tá ligado? Porra, é muito ruim, cara. É muito ruim, esse time... Mano, aos 2 minutos de jogo, teve uma bola do Schürrle na cara do gol que ele errou, mano. 2 minutos de jogo. É nisso. Tá ligado? É foda, mano. É foda. Agora eu me pergunto. E eles claramente tiraram o pé, velho. O Wolfsburg claramente, depois que fez 2-1, claramente tirou o pé, cara. Sim. E tinha o jogo na mão também, né, mano? Sim. Tinha o jogo na mão. Porque a gente falou do Draxler lá, ele trouxe o Draxler mais pra trás, né? E, cara, tem uns lances ali que ele passou o time do Manchester inteiro, velho. Inteiro. Aí ele chega na área tabela e o cara tá na cara do gol e erra, tá ligado? Se eu não me engano, é o Cruiser, né? Vai lá e erra, mano. Tipo assim, o cara passou o time inteiro. Tabelou na cara do goleiro, mano. E vou falar mais. Se não é o De Gea, tinha sido mais também, cara. Que ele salvou umas bolas meio impossíveis ali. Isso é todos os campeonatos. Todos os campeonatos. Premier League, tipo, o Manchester, se você pegar os números, o Manchester tem as melhores defesas da Europa, mas não tem. O nome devia se chamar melhores goleiros, não melhores defesas. De Gea na cabeça, né, mano? Porque puta que pariu. Ele não pegou a bola absurda nesse jogo, mano? Pegou várias, cara. Que era pra ele ser encoberto, mano. É uma bola absurda, mano. Tipo assim, é isso, tá ligado? Uma bola do Schürrle, né? É isso. Eu sei qual que lance você tá falando. Cara, aquilo ali foi absurdo, mano. Aquilo ali eu tava dando como gol certo já, mano. É foda, mano. É foda. Esse time do Manchester faz incompetência forte, né, mano? E aí a gente vai ter PSV aí, representante da Holanda, né, mano? Olha só. Sempre bom ter um time de tradição, né? E puta tradição, hein? Mostra tradição nisso. Fora isso, o outro grupo que a gente teve, o Atlético de Madrid, óbvio pra caralho, né, mano? Não foi óbvio, cara. Eles ganham do Benfica fora, não é fácil. Não, eu tô falando, a classificação do Atlético de Madrid, é óbvio. Sim, mas se o Benfica tivesse ganhado, pegaria primeiro. É, e eles ainda estão... Mas foi um jogo muito bom do Atlético de Madrid, viu? Acho que foi um dos melhores do ano. Tipo, Sim. Eles perderam do Benfica em casa, o que é uma coisa muito difícil de fazer, ganhar do Atlético de Madrid lá no Vicente Calderón. E daí nesse jogo eles fizeram uma formação diferente, colocaram três atacantes e mandaram muito, cara. É. Mas esse time do Benfica não é ruim, não. Tem o Lisandro Lopes na defesa, não é? Tem o Lisandro Lopes, tem aquele Gaitan, que é um bom jogador Gaitan também, com o Salo também. Guedes. Sim. O Jonas no ataque, né? É o Jonas, verdade, sim, bem lembrado. Sim. Não, poderia sim ser o camisa 9 da seleção brasileira. Pra mim, fácil até. Se é pra ter um atacante... Se tivesse nome, seria... Seria, facilmente, né? Eu gosto bastante do Eliseu na ala esquerda também. É um time bom do Benfica. Fez uma ótima temporada ano passado, né? Na última temporada. Sim. Mas esse time do Atlético de Madrid, eu gostei muito, a gente tava comentando disso aqui, né? A forma com a qual ele não tá mais jogando com... preso com o atacante lá, tá jogando com o Vieto, o Griezmann, né, mano? Lá na frente, sim, livre, 3 de frente. A questão dele jogar com... ele sempre jogava com 4-4-2, né? Sim. Não, ele é 4-4-2. Mas, tipo assim, ele não jogava no 4-4-2 por causa que ele gostava de ter dois atacantes de área. Ele joga no 4-4-2 porque ele gosta de ter as duas linhas de 4. O Simeone é viciado nessa parada das duas linhas de 4. Funciona. Tipo, o time do Atlético de Madrid não toma gol, cara. Sim, defensivamente eles tomam pouquíssimos gols. É tipo um gol média, tá ligado? No máximo. Sim, e tipo, ele abriu mão das duas linhas de 4, mas ele colocou jogadores que podem ajudar muito na marcação, e ele tá fazendo uma linha de 4, que é a da defesa, e uma linha de 5, que é no meio, entendeu? Sim. Então, mas joga com três atacantes, ele joga com o Griezmann, com o Vieto e o... O Vieto e o... E é que nesse jogo... Podia ser o Jackson, podia ser o Fernando Torres, mas esse jogo não jogou com nenhum dos dois. Mas jogou como um pontinha, né? Que seria mais um terceiro atacante ali. Aquele molequinho lá, meio emo, como é que é o nome dele? Ele jogou com o Yannick na... Não, ele jogou com o Ferreira Carrasco, foi o Ferreira Carrasco. Então, Yannick, Ferreira Carrasco. Jogou de Ferreira Carrasco e de ponta direita. Isso, e aí no meio foi Koke, Gabi e Niggs. Sim. Né? Que o Niggs inclusive fez gol, né? Niggs é um bom jogador, cara, que ninguém comenta, mas ele é bom jogador. Sim, é um desses. Cara, eu tô impressionado como tem elenco esse time do Atlético de Madrid, né? Se pensar no banco, tem Fernando Torres, tem Jackson Martínez, porra, tem bons jogadores, hein? Tem aquele Oliver Torres, tem bons jogadores no banco. Sim. Tem aquele que é uma promessa também, esqueci o nome dele. Mostra muito bons jogadores no banco, cara. Sim, ele tem o Ángel Correa também. É esse mesmo que eu falei, né? Que é promessa. Então. Aquele, o Jiménez, uruguaio lá, o zagueiro. Não, e o goleiro é muito bom também, o Oblak. Sim, sim. Cara, tem muita opção esse time. Porra, cara, a reserva do Oblak é o Moya, né, cara? Não é, porra. Moya é um bom goleiro também. Sim, é um baita elenco, né, cara? É foda, velho. E fora... Eu acho que, por exemplo, só cortando você rapidão, o time de 2014 tinha um time inicial melhor, mas esse é um elenco muito bom, cara. Muito completo. O elenco do time, assim, cara, tem muita opção, tá ligado? Sim, e tem um cara, assim, ninguém comenta muito, assim, todo mundo fala que, tipo assim, basicamente só o Brasil tem laterais bons e tal, mas tem um cara que pra mim joga muito bem, já há muito tempo, mesmo estando velho, que não comentam muito, que é o Juanfran, cara. Sim, sempre jogou bem, cara. Eu adoro o futebol do Juanfran, cara, mas ninguém comenta muito. Não é um jogador que tem nome, né, cara? Sim. Que é foda, tipo... Porra, ele é melhor lateral direito pra mim que o Daniel Alves, tá ligado? Tipo, mas... Tudo bem, mas é tipo a minha preferência, tá ligado? Como jogador, uhum. Eu prefiro a forma do Juanfran jogar, tá ligado? Então, mas é o que eu penso, a mesma coisa, tá ligado? É a mesma coisa que comentar o Felipe Luiz e o Marcelo, tá ligado? É uma comparação parecida, eu acho. Sim. Eu acho o Felipe Luiz mais lateral que o Marcelo. Sim. Mas o Marcelo, é claro que vai chamar mais atenção, tá ligado? Ele é mais habilidoso, ele chega no ataque, ele mete gol. Sim. Só que aí você compensa no Felipe Luiz o quão pouco ele erra, como ele marca bem, posicionamento. O quanto ele é mais esforçado. O apoio dele, que é melhor, inclusive, né? Ele consegue se aproximar do meio um pouco mais atrás, aproximação com volantes. Mas ninguém todo mundo... Quem vai perceber isso, né? Não, são detalhezinhos, né, Craig? São coisas que nem todo mundo percebe. Eu escutei absurdos de alguém dizer que acha que o Marcelo faz tudo melhor que o Felipe Luiz, mano. Eu não aceito isso, tá ligado? Isso pra mim é um absurdo, mano. É um baita absurdo. Cara, o Felipe Luiz é um jogador muito bom, só que, tipo, ninguém vê isso, tá ligado? Sim, ele é muito e bom. Também, e também, tipo, ninguém odeia o Felipe Luiz, porque ele é um cara que não aparece muito, mas também não erra, tá ligado? Ele não vai ver o Felipe Luiz fazer o que o Davi Luiz. Exato. Né, cara? Ele é o Luiz certo, né, mano? Sim. É a equipe do Luiz certo. Ele e o Luiz Soares ali, são os Luizes certos. É... Outro grupo, um dos grupos mais difíceis, que foi o grupo da Juventus, do Manchester City, Mönchengladbach e Sevilha. No final acabou o óbvio dos times mais fortes, né? Mas é... O Mönchengladbach... Cara, isso que é foda, a Juventus ganhou os dois jogos do Manchester City e ainda ficou em segundo, cara. É foda, né, cara? Que cagada, né, mano? Cara, eu tenho certeza que esse time do Manchester City, se pegar um time grande nas oitavas, cai. Ele já pegou a Juventus e já perdeu, mano? Se, né, que não pode, né? Porque são dois ingleses. Mas se pegar o Arsenal, acho que o Arsenal elimina o Manchester City, cara. Mano. Eu acho capaz mesmo, cara. Se pudesse ocorrer isso, era o melhor resultado pro Arsenal. Sim. Mas só pode ocorrer o embate dos dois ingleses na semifinal, só? Não, só nas oitavas não pode. Nas oitavas não pode. Tem a restrição. As oitavas que tem a restrição. Sim. Não pode ser dois times do mesmo grupo, que foi fora do Isso. mesmo grupo. Ou e não podem país. Ser do mesmo país. Sim. É, mas assim, já na. Mano, nesse grupo já ficou óbvio. Porque os dois jogos contra a Juventus já foram bastante pra mim. Esse time do Cid não passa nenhum time grande, cara. Porque os jogos. Eu também. E tipo assim, a Juventus também me provou uma coisa também. Mesmo com um time bem pior, tá ligado? Mesmo com um time com vários problemas, é capaz se eles passarem a próxima fase, mano. Eu acho que esse time da Juventus complica mais se ele pegar um time, tipo, é capaz que eles, tipo, se eles pegarem o Real Madrid, é mais fácil eles ganharem do Real Madrid. Amém. Do que eu acho que eles ganharem do Zenit, por exemplo. Sim, entendeu? Concordo plenamente. Porque eu acho que esses times que são mais fracos, eles complicam muito mais o jogo da Juventus do que esses times grandes, que são grandes, mas que não inspiram confiança, tá ligado? Sim. Tipo, por exemplo, se você pegar o Barcelona, que é um time grande que inspira confiança, aí eu acho difícil. Aí fudeu, agora, né? Se pegar o Real Madrid, se pegar o Manchester City, eu digo, porque não é grande, né? Mas tem time, mas um time forte, tá ligado? É, sim, eu entendo o que você tá dizendo. Tem o Chelsea, que classificou também e tal. Esses não, times... mas o Chelsea já vou cantar a bola aqui, ele vai tomar piada nessas oitavas, não importa. Vai. Não, se a Juventus pegar, tipo, um Chelsea, passa, pra mim, fácil. Primeiro que tá realmente jogando melhor, tá ligado? Então vai. O time com o PSG também, se insistir em esquema tático estranho com... Não pega. Não, o PSG foi segundo. É, verdade. Dois segundos não dá. Aí seria só se fosse pras quartas só, mas aí esquece, né? Mas sabe o que eu vou falar uma coisa pra você? Mano, você vê o quão absurdo, eu queria falar de um outro grupo, você chegou a comentar desse time, mano. O quão absurdo é o Zenit, que chegou no último jogo e colocou o time reserva pra jogar, mano. É, fazer o quê, né? Porra! Cara, eu acho mais absurdo isso, classificar o Gent, mano. Classificou a gente. Você lembra da gente comentando quais times passarão? PSG, quer dizer, Valencia-Lyon. Valencia-Lyon. Passou Valencia-Lyon. O Gent e o Zenit, cara. Puta que merda, velho. E o Zenit fez uma das melhores campanhas de toda a Champions até o momento. Não, fez a melhor. Não. Não porque perdeu o último jogo. Perdeu o último jogo? Perdeu o último jogo. Ele colocou todos os reservas. Praticamente. Então foi o Real Madrid a melhor campanha. Foi, o Real Madrid tem 16. É porque o Barcelona empatou dois jogos. Sim. O Zenit, mano, colocou todos em reserva. O Hulk, se eu não me engano, não foi nem no banco, mano. Você tem uma ideia. Tipo assim... Eles cagaram forte pra esse jogo, cara, mano. E o Valencia também, cara. Puta que pariu, mano. O Valencia tem um time legal, cara. Você pega ali o próprio Valencia e o Lyon. É, não, o Lyon também. O problema do Lyon é que ele sofre muito contusões. Mas o Valencia tem um time legal, cara. Dava pra ter classificado na porra também. Não, os dois times podiam ter brigado. Tipo assim, eu não sei por quanto ao Zenit. Porque o Zenit realmente tá jogando muito, tá ligado? Aí fica difícil. Eu vou falar pra você. Pra esse Zenit dar uma zebra, hein? Eu tô pegar vendo. Uma semifinal, você tá dizendo assim? Não, umas quartas. Exagero. Ah, quartas não é zebra. Mano, mas é possível. Quartas acontece, porra. Não, mas é possível, assim... Se o cara, se eles pegarem um chaveamento, assim, fácil, tipo... Arsenal. O Arsenal. passa, mano. Daí não vai ser zebra. Mano, imagina a sequência do Zenit. Cara, não precisa nem ser o Arsenal, cara. Pode ser outro time. Tem time que pegou em segundo. Pega a Roma. Fácil. Cara, a Roma, cara, não merecia, cara. Não. Puta que pariu. Foi pior. Foi pior. O cara não consegue ganhar em casa do Bate Borisov. Não, cara. E o pior é você ver a Roma classificar com esse jogo merda e o Leverkusen jogando bem contra o Barcelona, mano. Cara, o Leverkusen fez. Cara, o. Que raiva dessa porra, mano. Pro Leverkusen ter passado, porque eles perderam. Pra Roma lá, tipo, os caras viraram, mano, no último minuto. Que cara, que raiva disso. Aquele jogo foi a Roma foda. Vai pegar, a Roma vai ser, mano, estompada pelos times aí, né? Porque esse time da Roma é uma bosta. Mano, o Leverkusen aguentava bosta. Mais. O Leverkusen aguentava muito mais que esse time da Roma. Mano, o Leverkusen tomou de 2-1 do Barcelona lá no Camp Nou, um jogo difícil. A Roma tomou 6-0, cara. Não, e esse último Roma jogo, empate, ainda teve problema. Você viu que até rolou treta do Chicharito, mano? Tá, cara, não tem como, cara. É revoltante, velho. Esse time não era pra ter passado. Não. Esse time da Roma é um time muito ruim, cara. Não, jogou muito mal. E eu vou falar, mano, imagina o Zenit pega a Roma e depois pega, tipo, o Manchester City, mano. Vai pra semifinal, mano. Nossa. Vai pra semifinal o Zenit, velho. Imagina o Real Madrid vacilando, vai pra final, porra. Imagina o Zenit. Mano, imagina o Hulk campeão da Champions. Cara, ficar de pedra, mano, eu já tô, mano, caralho, eu já tô gostando pra caralho do temporada do Hulk, mano. Daí chega na final, pega o Bayern de Munique, joga na retranca e ganha. E o Hulk, o time do Bayern de Munique, todo bem armado, o Hulk só dá uma patada na puta que o pariu, faz um gol, mano. Esse tipo de coisa. Nossa, seria da hora, seria muito louco. Cara, eu tô sonhando muito pra que isso acontece. Mano, e outra coisa que, mano. Esse time do Chelsea, velho. É outro, cara. É outro que era pro Dinamo de Kiev ser primeiro e Porto segundo nessa porra, mano. Que esse do time do Chelsea. Pô, mas o Porto também. Deu o Porto mole. Também, vai tomar no cu. É. Mano, as decisões estúpidas. Vai tomar no cu desse time do Porto. Não. A gente tava falando isso durante o jogo, né, cara? É revoltante, cara, time do Porto, cara. Não, É incrível o fato de o Aboubakar começar no banco, cara. Qual é a ideia dos caras? Vocês precisam ganhar, tá ligado? Não sei se vocês entenderam isso. Saca? É uma decisão estúpida demais, cara. Aquela linha bizarra de 5 atrás, mano. Vendeu? Não sei. Todo mundo também contratou ninguém, cara. Vai todo mundo, cara. A gente ficou reclamando disso pra caralho. A gente tava tendo nossas conversas aqui, porque o que a gente fala fora do Prorrogação é de futebol, que é o que a gente geralmente fala. É, e aí a gente tava comentando também sobre. Também de youtubers que fazem livro. A gente já me comenta muito disso. Herói de dois mundos. E fica mandando memes do Arsenal. É isso que a gente fica fazendo. Tá? Aí, cara, a gente comentou sobre a questão do Porto ter dinheiro pra caralho e não contratar ninguém, né? E que aí o Carlos veio com uma informação ouvida diretamente do Carlos, que o Porto lucrou 300 milhões. Caralho, é muita grana. 300 milhões, e eles só venderam os caras, não contrataram ninguém, mano. Como pode, cara? Mas é sempre isso, cara. Mano, eu só tenho uma explicação plausível. O povo deve estar ajudando pra aumentar o PIB de Portugal, cara. Que não é possível. É possível que seja isso, né? O PIB de Portugal tá precisando e o Porto tá dando uma incrementada, né, mano? O Porto vai tirar Portugal da crise, cara. Possível mesmo, cara. É um país pequeno ainda por cima, né, mano? Porque é, mano. Que é isso, mano? É vender. Cara. As coisas que fazem o PIB de aumentar Portugal é vender azeitona e vender jogador, cara. Você vai ver, Portugal sair da crise na próxima temporada, vendi o Aboubakar. Não, pode ver, mano. Ano que vem vai sair o azeite lá do Porto, vai ter a foto do Aboubakar no Galo. O azeite do Porto com a foto do Aboubakar, mano. Caralho, mano. Que triste, mano. Mano, é foda, cara. Que tristeza esse time do Porto. Bons tempos que o Porto teve o Deco. Bons tempos, boas Até coisas. Até ano passado tava legal, cara. Nesse ano não dá, não. Ano passado tinha o Casemiro, mano. Tinha, Casemiro. Mito. Agora é um gênio. Não, o pior é que é verdade, né, cara? O Real Madrid joga sem o Casemiro e perde. Sempre. Mano, é verdade. Fazer o quê? Um dado estatístico, cara. O Real Madrid, cara, precisa do Casemiro. O Casemiro ainda vai virar capitão do Real Madrid, lembra? Cara, eu não duvido não, cara. Casemiro é muito foda, velho. E ele tá jogando bem mesmo. Tipo, é piada e não é. Mas tudo bem. Bem, fora isso, a gente deixou por último aqui pra comentar. Crive, no final, o Arsenal conseguiu passar. Não, quem não passou foi o Arsenal. Quem passou foi o Olivier Giroud. Ele passou aqui em casa e passou a piroca em mim lindamente. Nossa! Caralho, mas que cagada. Cara, gênio, gênio, gênio, gênio. Ai, meu Deus. Ele vê tipo bola de ouro. Bola de ouro, cara. Mas você concorda com o blog aqui da ESPN falando que ele é o melhor centroavante da Champions 2015? Não, pá, não da Champions. É o melhor atacante de todos os tempos, tá? De todos os tempos. Quem é o maior atacante da história do Arsenal? Giroud. Bota seu Ricardo. É o melhor francês também, né? Melhor francês. Ai, meu Deus do céu. A gente tava falando antes do podcast aí, cara, que o Patrick Vieira só jogava com um cara bom, jogava com o Bergkamp, jogava com o Pires, jogava com o Gilberto Silva. O Henry, cara, pô, o Henry joga com o Ozzy, com o Alexis Sanchez, só com o cara merda e mesmo assim vai bem, cara. só com o cara merda, porque o Alexis Sanchez é muito merda. Muito merda, cara. Muito merda, né? O Ozzy também. Quem é Alexis Sanchez perto de Giroud? Garanto que o Alex Sanchez não fez hat-trick no jogo importante. Tava lá de chinelinho, um DM, cheia da puta. É verdade. Ele só carregou o time do Arsenal durante uma temporada inteira só. Carregou nada. Carregou foi de rumo. Carregou meu coração também com ele. Ai, meu Deus do céu. Mas eu queria comentar um pouco disso. O jogo, na realidade, foi bem, bem fraco. Porque o Olympiacos jogou porra nenhuma, né? Sim. O Olympiacos jogou nada, ajudou pra caralho, tá ligado? E o pior, o Olympiacos podia perder e passar, né, mano? Sim, verdade. Mesmo assim, eles conseguiram tomar 3 pra passar. Mano, pra quê, né, mano? Tipo, eles poderiam ter feito mais um gol, tá ligado? O Arsenal não fez o jogo. Você percebe pelo tom de voz que agora tá falando certo. O Arsenal não fez um jogo muito bom. Fez um jogo, a gente tá falando, mas médio pra bom, tá ligado? Mas o Olympiacos foi muito mal. E o Arsenal deu sorte de, tipo, jogadas assim que, por exemplo, primeiro lance, uma bola que o Ozil pega, ele vira o corpo e dá um toque muito foda pro Ramsey, tá ligado? O segundo gol do Arsenal. O cara pega. O Campbell segura a bola na área, espera o Giroud passar e dá um passe genial pro Giroud, tá ligado? São, tipo, lances pontuais ali. Não foi um... Cara, o Arsenal... É que o Arsenal achou gols muito, muito rápido e tranquilamente, tá ligado? Porque em nenhum momento foi um jogo desesperado do Arsenal, tá ligado? E era pra ser, entendeu? Sim. E não foi. Não foi mesmo. Eu tava comentando disso e eu vi na classificação... Todo mundo comentou do jogo do Giroud e tal. O Giroud classificou o Arsenal. O que classificou o Arsenal pra mim foi a partida contra o Bayern de Munique. É engraçado falar isso, porque, nossa, mas faz tanto tempo. Sim, mas porque essa era a partida que ninguém esperava o resultado. Essa era a partida que tava na tabela assim, já perdemos. Né? Tipo assim, perdemos. Vamos contar essa derrota. A gente fez quando a gente foi fazer a contagem, né? A gente falou, o Arsenal não vai classificar mais, porque vai perder pro Bayern, vai precisando de tal resultado, esquece, né? Mas não, ganhou aquele jogo e foi aquele jogo que salvou eles, tá ligado? E aí, teve um jogo fácil agora contra o Olympiacos, saca? É incrível que foi isso que deu a vitória pra eles, tá ligado? Eu acho, assim, foi justo a classificação do Arsenal pela incompetência do Olympiacos, tá ligado? De ser incapaz de defender. Cara, mas o Arsenal se fudeu de ter pegado segundo, cara. Na moral, essa Liga dos Campeões, cara, os primeiros são todos times fortes e os segundos são todos time baba, cara. É forte, né, mano? É forte, imagina pegar um Zenit, mano. Não, precisa, cara, Zenit não vai pegar o Arsenal. Vai pegar o Arsenal ou o Barcelona, cara, pode crer, velho. Pode crer que vai pegar o Barcelona. Vai ser o Real Madrid vacilando, mas o Real Madrid vai passar com sufoco pra lá na semifinais e entregar pro Zenit. Mano, o Real Madrid passa pelo Arsenal só com 3 gols do Casemiro, mano. Passa nada, cara. Real Madrid é freguês do Arsenal. Isso aí eu tô falando sério. Cara, mano, mas tem um segundo colocado que não é tão baba assim, que é o PSG. Ah, é baba. É não, baba sim. Não é tão baba assim. Vai pegar o Bayern, vai pegar o Bayern, é baba. Aí ele toma no cu. Aí não tem jeito não. O PSG não adianta, cara. O PSG foi aquele jogo, aquele lapso contra o Chelsea, que foi um jogo foda da última Champions, né? Cara, tipo, com esse. Cara, esses times. Esse time de shake milionário não vai ganhar Champions, cara. O Chelsea ganhou com o time mais feio que eu joguei na minha vida. Tipo, cara, inacreditável, cara. Só no ano que o Corinthians foi campeão da Libertadores que o Chelsea conseguiu ganhar aquela Champions com aquele time horroroso, cara. Que pariu, que time desgraçado. É tão horroroso que pegou o Corinthians no Mundial e perdeu, né, mano? Caraca, mas também desgraça, o Guerreiro mano. É foda, mano. Porra. Tem isso, mano. O time do Corinthians é foda, caralho. Porra, mas o Cássio também tava foda, mano. O Cássio também tava foda nesse jogo, não quer comentar não. Mas tipo, esse time do Chelsea foi só isso. Mas, mano, é a lógica do Chelsea, mano. Todos os títulos do Chelsea são depois do ano 2000, cara. Não tem nenhum antes disso, praticamente. Eles são uma isso, cara? E aquele título de 1900 e bolinha, o Padeiro era goleiro do time. Porra! O time do Chelsea é uma vergonha muito grande. Aliás, o técnico era o cara do Giant Killing também. Né? O Euromarx tá ligado, que o Euromarx Leita, tá ligado? Meu Deus do céu. Fazendo uma piada, mano, uma referência de mangá, velho. Referência de mangá, Craig. Porra, aí fica foda. O mangá é bom, cara. A justiça nessa referência. Tem de futebol. Bem, ô Crive, agora pra. Mano, é que a gente ainda não tem os grupos. Quando vai sair o sorteio dos grupos? Putz, será que não saiu já, cara? Não, ainda não. Não. Cara, não. Vamos. Vamos fazer aí o sorteio, cara, bizarro. Um sorteio bizarro? Não, tipo, você chega e fala, tipo, quem. Os times que passaram, tipo. O primeiro, e daí a gente fala que time pega eles, tá ligado? Ah, só tá. Os times que a gente quer, tipo, por exemplo, Barcelona, Arsenal. Tá bom, então vou fazer assim, vou pegar aqui a listinha certinha e a gente faz assim que fica bonito. Vamos lá. Real Madrid. Putz. Não pega, cara. Não pega. Real Madrid, cara. Putz, difícil, cara. Eu queria mas que. Eu acho que o Real. Eu queria que o Real Madrid pegasse a Juventus e aí o Morata metesse 7 gols. Puta, no Real Madrid. Juventus, não, pode crer, Juventus. O que eu quero que pegue é a Juventus. E o Morata meta 7 gols no Real Madrid. De novo. Tá ligado? Porque o Morata sempre faz gol importante. Cara, eu queria que. É que o Porto do passado, mas eu queria que o Porto pegasse o Real Madrid pro Casillas fazer um gol de tiro de meta. Não. Mas não vai. É, vamos lá. Temos o próximo aqui, Wolfsburg, putz, cara. Sabe um jogão que podia ser do Wolfsburg, cara? Wolfsburg Zenit. Ia ser um caço. Mas não vai ter, não dá. Os dois são primeiros. Posso jogar com PSG. E passa. PSG e passa. PSG e passa. Ah, tomara que seja isso, mano. Mano, com o Davi Luiz fazendo merda, tá ligado? O Dante dando um gol de bicicleta neles. É. Atlético de Madrid, cara. Cara, pega o PSV. Atlético de Madrid tem sorte nos habitados, cara. Eu vejo um PSV e Atlético de Madrid acontecendo. Eu acho que se é pra ser sorte mesmo, Atlético de Madrid e Roma. Isso é, pode ser, pode... Madrid, cara, dois times completamente opostos. É um time moralizador e outro time que é uma bosta. Exato. Atlético de Madrid e Roma. Da hora. É... Da hora. Podia ser o 5-0. Né? Próximo podia... jogo, então. O Gervinho sai chorando. O Dzeko pega e bate no Gervinho, tá ligado? De tão puto, né, mano? O Florenzi vai tentar meter os gols só. Ele vai parar de passar da área. O Dzeko vai ser top. Agressivo, mano, que o. Sei lá, mano. O Godinho vai dar uma entrada no De Rossi e vai. Tá fazendo sair chorando. Cara. O De Rossi vai sair aposentado. O Totti também, né, mano? É. Vamos lá. Manchester City. Ah, nossa, é PSV. Pensa o time forte. Não, PSV não, cara. Tem que pegar um time forte. Mas O foda é que o Manchester não pode pegar o Barcelona, né, cara? Não, não pode. Eu tava pensando no Manchester City pegar... Pega o Bayern, pega o Bayern. O Manchester City... Manchester City não pode pegar o Bayern. Ah, os dois são primeiro, né? Tá certo. O Manchester City vai pegar o Dinamo de Kiev. Vai perder, mano. Não, acho que o Manchester City pega o Dinamo de Kiev e passa. O Manchester City esse ano vai chegar mais longe, cara. Mas vai pegar o Barça nas quartas. Tá bom. É, o Barcelona. Arsenal. Puta, Arsenal. Nossa, certeza. Mano, pode ter certeza, mano. O Arsenal teve uma... Cara, o Arsenal tá empolgado. Saiu da fase de grupo suado. Conseguiu passar. Foi de jogo foda. Cara, balde de água fria, mano. Barcelona. Pode crer. Mano, vai ter um vídeo lá dos jogadores do Arsenal tinham assistindo o sorteio. Daí vai pegar o Barcelona, mano. Os caras vão começar a chorar já. Vai ser nesse nível. Mano... Mano, vai ser... Primeiro jogo vai ser 4x0 com 3 gols do Neymar, tá ligado? E a, mano... O segundo jogo vai ser 4x0 no Emirates, 3x0. Não, e o segundo vai ser tipo 4x0 e o Messi vai derrubar o Kieran Gibbs. Não é, cara. Eles, o Arsenal não é humilhado. É difícil o Arsenal ser humilhado, assim. Mas o Arsenal vai perder o jogo no Emirates. Isso é certeza. Sempre perde. Não, eu acho, cara, que Barcelona e Arsenal seria uma releitura de Barcelona e Manchester City, tá, do ano passado, cara. Nossa. Cara, vai ter um rolinho do Messi humilhante, que nem teve também, que o Guardiola se acabou de rir. Vai ser alguma coisa assim. Mano, eu tô vendo o Kieran Gibbs ser derrubado, igual o Boateng, mano. Cara, vocês lembram daquele time foda do Bayern que foi campeão em cima do Borussia? Você lembra desse time? Sim, sim. Eles perderam o jogo de 2x0 em casa na Champions. Sabe quem ganhou deles, né? Tá bom. O Arsenal ganhou 2x0 deles na Champions, só que perdeu o primeiro jogo 3x1 no Emirates, né? Tem que ver. Vai perder no Emirates. Caralho, a incompetência tem um nome, né, cara? Mano, o Arsenal em Londres é um fracasso, né, mano? Que tristeza. Chelsea. Putz, Chelsea, velho. Aí pega o clube grande, passa. Mano, vai pegar o Benfica, velho. Vai pegar o Benfica. Benfica é perigoso, cara. Benfica acho que passa. Benfica vai perder ainda por cima, mano. Mano, hat-trick do Jonas, mano. Nossa, esse é animal, cara. Imagina isso, que louco. Eu ia gostar pra caralho, mano. E sabe o que é pior? A gente fez tudo isso e aí o que sobrou, que é o Zenit, ele vai pegar o Gente, que é do mesmo grupo. Pô, que merda. Então, cara puta, o sorteio vai com o Gente. Mano, qualquer coisa, mano, dá uma reviravolta aqui, tá ligado? Dá um bug do milênio, tá ligado? Zenit passa automaticamente pra próxima fase, né, mano? É isso, cara. Foi isso. É que se for todo mundo que a gente quer, não vai ter aqueles confrontos nada a ver, tipo, quem, mano, certeza que quem vai pegar o Gente vai Porto ser o Porto e Basel, né? Mano. Passado, Porto e Basel. É, mano, certeza que quem vai pegar o Gente vai ser tipo o Chelsea, tá ligado? Sempre, né? O Chelsea sortudo. É sempre isso, o Chelsea vai pegar o Gente, daí... que merda, é isso. E depois do Chelsea, depois do Chelsea vai demitir o Mourinho, daí quando chegar na fase de quarto final, já vai ter com um técnico novo e vai ser campeão esse time, filha. Mano, quando o Chelsea é o time mais filha da puta do mundo, é porque vai ganhar alguma coisa, cara. Certeza. Nesse ano ele tá bem filha da puta. O time do Chelsea mais desgraçado que eu já vi na minha vida, o time desgraçado, cara. Foi campeão da Champions, cara. Então não duvido nada. Eu tô sentindo ódio se aprofundando cada cara, vez mais. Eu odeio esse time racista que é esse Chelsea. Filha da puta, cara. Time desgraçado, cara. Meu Deus. Acho que é grande. Eu quero que o Chelsea morra, cara. Nossa senhora. Caralho. Bem, nesse clima de agressividade, a gente termina de falar de Champions League. Então é isso. Vamos embora. Vamos pra arte da violência. You need to die. You must die. A primeira vez que a gente escuta essa vinheta hoje, né? Tudo certo, cara. Parece que eu tive um beijo na boa agora. Nós vamos falar da arte da violência. Esse momento que é mágico e o que, Marx? O que que é esse momento, Eero Marques? Caralho, falou, velho. Eu falei, cara. Bugou aqui. Bugou aqui, filha da puta. Não escutou, caralho. Quem que você falou, Eero Marques? Que é mágico e quebrador de pernas. Ah, tá. Aí sim. Glória do Senhor. É, então vamos falar aqui, essa violência, esse momento onde você, fã, ouvinte, escutador, prorrogação, se comunica com a gente. Você pode mandar e-mail pra gente no @prorrogacalcast@gmail.com ou no Twitter no @prorrogadeluxe ou mesmo comentar no site prorrogacaldeluxe.wordpress.com. Tá? Entre em contato com a gente, fala com a gente, manda e-mails, manda comentários, esse podcast já tá grande, a gente vai passar por isso aqui, a gente vai direto pra parte da violência. E pra começar, pode deixar que eu mesmo começo. Tá, o primeiro lance é o compiladão aqui, é uma grande junção que chama The Dirt Side of El Clásico, um clássico entre Real Madrid e Barcelona, um compilado só com brigas, faltas, machucados e cartões vermelhos. Muito louco. Tem até o Cristiano Ronaldo empurrando o Guardiola, tem um monte de coisa. Muito louco. E, Eero Marques, qual o seu lance? O meu lance também é um compiladão, mas que não é uma agressão. Na verdade, é uma agressão. É uma agressão a você que vai ver esse vídeo. The Best of Val Baiano. Os melhores lances do Homem Gol. E eu vou destacar a bicicleta dele no final do vídeo, que na moral. Caralho, que lance genial. Cara, esse lance, ele é violento para o futebol, tá ligado? Cara, toda vez que eu vejo esse vídeo, um profissional do futebol morre. Tá ligado? Não é possível, cara. O Val Baiano, ou como também conhecido, o Val Baiano, né? Eu não sei se vocês lembram. Mas o Val Baiano não era o que tinha o funk do esporte? Tem o funk do esporte interativo com o Val Baiano. Val Baiano é melhor que o Adriano. É esse aí, esse daí. Vai Val Baiano. Nossa, é muito ruim. Esse aí no post também é o vídeo de Thiago Leifert. Cara. Mano, eu lembro do Val Baiano com a camisa do Flamengo, que eles literalmente imprimiram o Val Baiano. Caralho, sério? É sério, tem um jogo dele. Ele não é um Val Baiano, ele é o Val Baiano. O Val Baiano, cara. É sério, é isso mesmo, cara. É triste, cara. Eu nunca vi. Ô, Crive, esse é o lance Golden Boy e que não existe nenhum lance bom. Nenhum, tá ligado? Todos os lances são dele chutando pra fora. Tá ligado? Caralho. E comemorações escrotas do Val Baiano. Não é skill show, velho? Skill show. Val Baiano. O Val Baiano, skill show, comemoração na bandeirinha. Cara, outro dia eu vi um que era. Que era Alexander Quack, the Duck. Muito bom, né, cara? Skills 2015-2016, aí ele tava lá perdendo os gols. É foda, né, mano? Bem, enquanto eu pego aqui a imagem e compartilho com meus amigos, né? Do Oval Baiano na camisa, o Crave fala pra ele do seu vídeo da arte da violência. Meu vídeo é Roy Keane moralizador. O cara simplesmente divide a bola com o cara e chega na solada, deixa a perna. Ah, eu vou solar mesmo. Pode depois deixar a perna. E o juiz expulsa ele, cara. Caralho, mano, mas essa solada é muito forte, mano. Nossa, a perna do cara dobra, você percebe, né, cara? Mas o cara não se machucou, eu acho. Não, cara, ele encerrou a carreira, só voltou 10 anos depois, cara. Caralho. É, cara, essa entrada aí é famosa do Roy Keane, que, tipo, ele e esse cara, ele não se entendiam, eles eram inimigos e tal. Aí, anos antes, esse cara tinha dado uma entrada forte no Roy Keane que tinha deixado ele fora da temporada. Aí o Roy Keane resolveu se vingar. Caralho. É sério, velho. O Eero Marques e essas histórias que ninguém conhece, né, mano? É. Porra, cara, mano. A entrada dele é famosa pra caralho. Vem me dizer que o Roy Keane também veio do Banfield. Não, mas no final ele não veio do Bunch, ele veio do outro time lá. Como é que é o nome do time? Levingrado. Roy Keane jogava com o James Rodrigues, sempre jogou. É o James Rodrigues que o Eero Marques sempre foi fã. Né, mano? Eu jogava Roy Keane, James Rodrigues e Falcão Garcia no Levingrado. Caralho, eu mandei a imagem pra vocês aí da camisa oval baiano. Mas tudo bem. É, então é isso, galera, pra arte da violência. Esse momento onde o sangue, o suor e as lágrimas são exaltados no Prorrogação. E que você pode acompanhar essa mágica arte que é de dar porrada nos outros. Uma mágica arte que Domingos já nos ensinou muito bem. Então é isso aí. Vamos embora, vamos encerrar o podcast. Olha só, finalmente terminamos mais um podcast do Prorrogação aqui e, não, vocês não se surpreendam, não é um engano, não é que não tá tendo bolão, não tem mais bolão, o bolão acabou, essa é a última parte. Então, finalmente temos os classificados, os campeões, quem foi que acabou saindo vitorioso, né, surpresa, né? Surpresa, Crive venceu o bolão. É nóis. Sim. Mano, mas ó, a aposta tá de pé. Se o Arsenal ganhar a Champions ou a Premier League, eu sou campeão do bolão. Sim, é, mas não espere que isso vai acontecer, tá ligado? Ah, eu espero sim, tô confiante. Esse ano vai. Não, a promessa esse continua. Se o Arsenal for campeão, você é campeão do bolão, automaticamente. Esse ano vai, cara. Tá? Mas olha só, veja só. É óbvio que eu fui campeão. Eu sou praticamente o Bayern de Munique aqui dessa porra, né? É, eu fui campeão tão acima dos outros que eu tinha esquecido de ontem. Eu tava fazendo a contagem aqui com o Eero Marques. Eu não tinha contado os pontos extras, né? Só que eu tô tão na frente que pra alguém ganhar de mim, eu teria que ter errado todos os meus palpites em ponto extra. E a pessoa teria que ter acertado todos também. Que no caso seria o Carlos, que foi em segundo colocado com 95 pontos. E o Eero Marques ficou em terceiro com 90,5. Você tentou, Eero Marques? Eu parabenizo o seu esforço. Não, eu não tentei não, no final só tava zoando com o resultado. E era mesmo assim chegou tão longe. A galera fez gol do Fluminense, eu tava zoando pra caralho. É, mas... E quase passei do carro. Cara, eu cravei, mano, isso é um absurdo. Mas eu zoei no jogo em que o Atalanta ia ganhar com um gol de bicicleta do Toloi. Eu cravei todos os jogos do Atalanta que eu chutei. É um absurdo isso, cara. Rafael Toloi, mano. É um absurdo isso. O Crive ficou em... Crive. Tem dois caras em último que fizeram uma participação, que são o Tomás e o Lozecan. Eles perderam, não fui eu. Eu? Cara, eu acho muito injusto o Crive. Não acho injusto. Cara, quando o Tomás e o Lozecan assinaram um contrato pra falar, vou participar de prorrogação, tava lá a cláusula. Eu que coloquei a cláusula lá. 4.1.2. Tava lá. Nossa, 4. Se você participar do prorrogação do Elenco Podcast de Futebol durante uma edição e você apostar no bolão nela, automaticamente você concorrerá. Terá o bolão e estará sujeito à prenda. Tá aqui, eu tô lendo aqui, ó, tá na minha mão daqui. Estará sujeito à prenda e pagá-la caso você seja o último colocado e fizer menos pontos. Aqui, ó, tá aqui, ó, na minha frente, ó. Caralho. Bem. A Constituição não brinca, cara. Mano, eu deixo isso valer se você literalmente escrever as cláusulas do bolão e imprimir. Beleza. Mas você tem que... Depois você tira uma foto aí, só não, mas você tem que escrever todas as cláusulas, tipo, se o cara acertar quem fez todos os gols, vale um ponto por gol, entendeu? Todas essas cláusulas, todas. Eu escrevo, faz parte. Todas elas. Em caso específico do Arsenal campeão, adjunto tal, entendeu? Aham. Uhum. Tipo, certinho. Tá bom? Entendi. Pra gente ter até o documento, o pessoal abaixa a cláusula do bolão. É... Mas você fez só 73 pontos, Crive. Ah, foi uma boa, cara. Eu não participei tanto assim. Não foi boa mesmo, né? Foi quantos pontos você fez? Você não falou quantos pontos você fez, mano? 112. Cara, você ficou na frente mesmo. Foi muito, eu fiquei muito na frente, cara. Não foi pouco. Não foi tipo na temporada passada em que você realmente disputou, tá ligado? Esse não teve disputa. Nenhuma. Caralho. Ah, foi culpa das leis, mano. Nem participei direito aí da prorrogação. Eu tô até chateado, cara. Mas a melhor média de acertos ainda é do Eero Marx. Caralho. A melhor média de acertos é do Eero Marx. O cara tem a maior média de pontos por participação é ele. É incrível. O Eero Marx é o mito aí do bolão. Mas eu... É que é foda, mano. Porque eu participei de todos, tá ligado? Sim. É foda. Mas assim, eu conheço outros podcasts que fazem bolão e que o cara que participa de todos, ele não fica em primeiro. Então, assim... É, eu também conheço. Então, aí você veja, o que você acha desse tipo de coisa? Se a gente fizer pela média de acertos. Mas aí, o problema da média de acertos é que pode ter um cara que vem em um programa... Não, mas a gente... Tá escrito na cláusula, né, mano? Tá escrito lá. Se o cara... A nova cláusula que eu fiz pra caso já tá preparada. Caso a prorrogação seja por média, agora o bolão. Tá escrito a nova cláusula. Não, mas não dá, Craig. Pra ser assim, média. Ele tem que ter a mínima participação de 15 edições. Tá escrito, cara. Mas aí, Craig, é um problema. Porque, tipo assim, você vai priorizar o cara que participou 15 vezes ou o cara que participou 60 vezes? Participar 15 e 60. Se o cara de 15 tiver uma média melhor que o cara de 60, ele ganha. Mas, tipo assim, a média do Eero Marx, diferença pra minha média, não é tão grande assim, tá ligado? Se você parar pra pensar pela quantidade de vezes. É de se pensar, mas, cara, tipo, se um cara participa 10 vezes mais que o outro, cara, é foda, tá ligado? É foda, mas é o que você faz, tá ligado? É, e você não participa do bolão, você vira... Só host, só. Eu só fico contando os pontos. Você vira contador do jogo da vida, é. É, né? E aí vocês ficam disputando entre vocês aí, né? Eu viro or concurso, né? Não vira. Você vira contador do Banco Imobiliário. Porra, caralho, mano. Eu fiz mais de 100 pontos nessa merda. Cara, foda-se. Termina essa porra logo, vai. Mano, já deu, já. Ah, tá bom. Acabou o podcast, então. É isso. Acabou a temporada. Estamos em pré-temporada. Cara, já... O Mark até saiu já. Já mas... saiu, já. É... Olha só, estamos em pré-temporada oficialmente, certo, Craven? Sim. Pré-temporada oficial. O que vai acontecer nessa pré-temporada do programa? Vocês já sabem. Mercado da bola volta agora, mercado brasileiro, né? E temos aquela vinheta sensacional. Sim, não, é, sim. Temos mercado Caralho, da bola brasileiro. Tinha até esquecido, né? Temos a vinheta da Feira da Fruta, volta ao mercado da bola. Futebol internacional ainda acontece, com exceção das datas de feriado, né? Que tem Natal e Ano Novo. É, então o futebol mundial ainda vai continuar. É. Então vai ter só futebol mundial, mercado da bola. Pra quem acompanhou o começo do ano sabe como é que é, né? Os ouvintes antigos. E teremos especiais, né? Especial Brasileirão. Será Sim. gravado. Quando sai a gente não sabe. Mas gravaremos o nosso especial do Campeonato Brasileiro de 2015. E alguns outros especiais estão em pauta, tá? É, tentaremos gravar aí, se possível, tá? É, novos especiais, talvez novos participantes aqui no Prorrogação, veremos. Mas estamos oficialmente pré-temporada, nada mais de bolão, é, mas o resto tudo continua normal, nossos comentários sobre futebol, como sempre, tá? É, obrigado a todos por escutar esse podcast, obrigado ao Craig, obrigado ao Eero Mark, que até já foi embora, é isso, e tchau. Falou. Vamos embora, que se é tristeza a gente tem violência. Então vamos embora. You need to die. You must die. E ao som da melhor vinheta de todos os tempos... Cara, só uma coisa. Você esqueceu a Champions League, né? Só... Puta que o pariu! Só pra constar, né? Você lembrou disso agora, né? Não, cara, eu achei estranho você comentar do brasileiro antes, mas como você queria, eu falei, ok. Então vamos fazer assim? Eu vou fazer um corte, já que é a vinheta, dá pra fazer um corte? Isso aí vai pro final do cast, tá vendo? Sim, vai pro final do cast, foda-se. É a piada do cast, né, mano? Então a gente faz um corte ali na vinheta, né? E aí eu vou subir uma música aqui, né? E a gente sai do brasileiro e vai pra Champions League, né? Na moral, Lucas, você editando é um poeta. Você editando é um poeta mesmo. Tá, então vamos embora. Eu vou subir a música aqui e a gente vai pra Champions League. International Superstar Soccer Deluxe.